o Atlético de Madrid. O Real Madrid venceu por 2-1 o Mallorca, teve gol dele, Vinícius Júnior, pro Real Madrid. Pelo campeonato alemão, Werder Bremen empatou em 3-3 com o Bayer Leverkusen. O Augsburgo perdeu em casa pro Bayern de Munique pelo placar de 3-2. Pelo campeonato francês, o Paris Saint-Germain fora de casa venceu o Toulouse por 6-3 com destaque para João Neves, que marcou 2 gols, Dembélé também marcou. O João Neves marcou 3 gols pelo Paris Saint-Germain e o Dembélé marcou 2 gols pela equipe. No português, o Sport de Portugal perdeu no clássico por 2-1 dentro de casa para a equipe do Porto. De novo, o William Gomes, golaço. Eita. No ângulo, viu? Jogador do São Paulo. São Paulo, inclusive, tem uma porcentagem ainda dele, se eu não me engano, de 20%. Então já está se destacando aí pela equipe do Porto o brasileiro William Gomes. Pelo torneio betano da Argentina, o Central de Córdoba venceu por 2-0 o Estudiantes. Olha, o Brasileirão Série A, jogos de ontem, o Flamengo ficou no empate em 1-1 com o Grêmio, viu? Arrascaeta marcou aos 7 minutos do segundo tempo, primeiro tempo 0-0, Thiago Volpi defendendo tudo, e aí teve um pênalti pro Grêmio no segundo tempo, aos 39, quem foi cobrar? Ele, Thiago Volpi, empatou para a equipe do Grêmio. Flamengo 1, que ainda é o líder, Grêmio também 1. Thiago Volpi relembrando tempos de São Paulo, viu? Quando ele jogava no São Paulo. Verdade. Sempre quando enfrentava o Flamengo, todos os jogos ele ia mal. Quando enfrentava o Flamengo, virava o Neuer. É verdade. Agora a mesma coisa no Grêmio. Tá mal lá no Grêmio, só foi enfrentar o Flamengo, pegou tudo, viu? E ainda fez gol. Pelo Campeonato Brasileiro, na estreia do Vojvoda pelo Santos, o Santos empatou em 0-0 com o Fluminense. No Clássico Paulista, o Corinthians ficou no 1-1 com o Palmeiras. Vitor Roque marcou aos 3 do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Piquerez fez o gol contra e empatou aí. Corinthians 1, Palmeiras também 1. E o destaque positivo, eita, do Campeonato Brasileiro é o Mirassol, que goleou a equipe do Bahia pelo placar de 5-1. Já o Vitória da Bahia, que na outra rodada tomou de 8 do Flamengo, ganhou pelo placar de 1-0 do Atlético Mineiro, gol do Eric. E o Fortaleza perdeu mais uma, agora para o Internacional. O Internacional em casa venceu o Fortaleza pelo placar de 2-1. Já o Sport perdeu em casa para o Vasco pelo placar de 3-2, teve gol do Felipe Coutinho, teve gol do Verrete, o Vasco buscando uma importante vitória fora de casa. Pelo Brasileiro Série B, o Atlético Goianiense venceu o Amazonas por 2-0. O Volta Redonda perdeu por 2-0 pro Atlético de Minas Gerais. Destaque ainda, ontem, domingo, tivemos mais jogos pelo campeonato inglês, a Premier League. Destacar aqui o jogo do West Ham, fora de casa, que venceu o Nottingham Forest. Venceu por 3-0. Teve gol de pênalti do brasileiro Lucas Paquetá e ele comemorou de uma forma inusitada. Ele comemorou como se estivesse desligando um telefone e depois beijou o escudo do West Ham. É. Deu a entender que ele recusou aí propostas para continuar na equipe do West Ham. Então, Lucas Paquetá, que marcou um dos gols, inclusive foi convocado para a seleção brasileira. Olha, o Brighton venceu o Manchester United pelo placar de 2-1 de virada, viu? Haaland até marcou pro Manchester City, e aí o Brighton virou para 2-1 no segundo tempo. E o Liverpool, no clássico, venceu o Arsenal pelo placar de 1-0. Já no campeonato italiano, o Genoa perdeu por 1-0 para a Juventus. A Udinese, fora de casa, venceu a Internazionale por 2-1. A Lazio venceu a equipe do Verona por 4-0. Pelo campeonato espanhol, a La Liga, o Rayo Vallecano empatou em 1-1 com o Barcelona. Já no campeonato alemão, o Borussia Dortmund venceu por 3-0 o Union Berlin. Pelo campeonato francês, o Lyon venceu o Olympique de Marseille por 1-0. Ainda tivemos a bola rolando no campeonato argentino. O Aldo Zivi perdeu em casa pro Boca Juniors por 2-0. O River Plate venceu por 2-0 o San Martín. O Racing da Argentina perdeu em casa por 3-2 pro Union Santa Fé. Pelo Brasileirão feminino, o Palmeiras venceu por 2-1 a equipe do Cruzeiro, porém no jogo de ida, se eu não me engano, foi 3-1 para a equipe do Cruzeiro. Com resultado, Cruzeiro se classificou para a próxima fase. O Corinthians feminino ficou no 2-2 com o São Paulo feminino. Com este empate, o Corinthians avançou porque venceu o jogo de ida no Brasileirão feminino, na movimentação esportiva do futebol amador. Os jogos que a gente obteve informações no último final de semana: a bola rolou na abertura do Campeonato Suburbão de Futebol. A equipe da Espacinha Futebol Clube venceu por 3-0 União Júnior de Nova Betânia, com gols de Mará e William Mirá, de duas vezes para a equipe da Espacinha, que se classificou para a próxima fase do Suburbão, organização de Robson Jovita. Campeonato Rural de Futebol, a bola rolou ontem, domingo, no Campo Andrezão. O Chelsea do Mirário venceu por 4-0 União de Poeira Zélia e avançou para as semifinais da competição. Campeonato Regional do Mulugu e Paporanga, jogos do último final de semana, sábado, no Grupo D, o Santos da Lagoa do Barro venceu por 2-0 o Sport do Mulugu, com gols de Anderson e Aeronaldo para a equipe do Santos. Já no último domingo, o Americano do Mulugu perdeu por 1-0 para o São José Esporte Clube. O gol foi de Miguel lá no campeonato da região do Mulugu e Paporanga. A bola também rolou neste último final de semana nas semifinais do Campeonato da Ramadinha, município de Ararendá. Tivemos o jogo do último sábado, Palmeiras da Lagoa do Peixe venceu por 1-0 o Botafogo da Lagoa Grande. Já no outro jogo da rodada, domingo, o Palmeiras da 4-3 a equipe do Mulugu, não é isso? 4-3, teve para a equipe do Mulugu 2 gols de Guilherme e 1 de Loiro, é isso? Para o Palmeiras teve gol do Vicente, Matheus e Fernandinho 2 vezes. Tem 2 Palmeiras na grande final do Campeonato da Ramadinha. A bola rolou no amistoso Master ontem na Vila França. A equipe do Vai ou Racha de Nova Betânia venceu pelo placar de 3-1 o jogo Master ontem lá na Vila França. Também teve bola rolando no último sábado no amistoso Master no Recanto. O Cruzeiro da Conceição enfrentou o SDR Master e não tomou conhecimento. Aplicou 6-0 na equipe do SDR com 2 gols do Beto, 2 gols do Silvio, 1 do Ricardo e 1 do Paulo do Guri. O amistoso que aconteceu lá no Recanto. Foram esses os jogos que movimentaram a rodada dentro do nosso programa. O placar da rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras. 11 horas e 37 minutos, eu vou ao intervalo, daqui a pouco eu trago mais informações esportivas. Após o intervalo, você não sai daí porque tem muitas ainda dentro do nosso programa. Apresentando Seara Esporte Clube. Pratique seu esporte com conforto e segurança. Conte com KR Esporte. KR Esporte. Tudo em material esportivo, moda fitness, moda casual, masculino e feminino. E artigos esportivos com os melhores preços você encontra na KR Esporte. Atenção, vendemos também no atacado. KR Esporte. Estamos localizados à Rua Padre Francisco Rosa, 1236, no centro de Nova Russas, próximo ao Banco do Nordeste, vizinho à AGF. Telefone 889-9425-1271. KR Esporte. Organização Ramilson e Kátia. Muito bem, passa a KR Esporte. Confira as novidades de bola, chuteiras, luvas, troféu, moda casual, roupa fitness para academia. Tem na KR Esporte. Abraço a meu amigo Ramilson, Kátia, Levi, meu amigo Jean Salles, todos a KR Esporte na Rua do Banco do Nordeste, bem próximo à AGF. Sempre prontos a lhe atender. Deixa eu falar também para você, em nome, claro, da JCL e Cleitinho Motos. Na JCL tem capinhas, películas, carregadores, recargas, claro, Tim, Vivo e Oi. Compra o radinho para escutar o Ceará Esporte Clube. A JCL tem um técnico de manutenção de celulares que é direto de Crateú. Trocando a tela do seu celular, você ganha uma película inteiramente grátis. Lá também tem Cleitinho Motos. Compra, vende e troca sua moto na Cleitinho Motos, porque a Cleitinho Motos é a melhor e maior avaliação de motos em Nova Russas e de toda a região. Telefone e WhatsApp da JCL Cleitinho Motos é o 889-9904-5708. E a organização é do torcedor do Flamengo, Cleiton Castro. Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube. São 11 horas e 39 minutos, agradecer a audiência da Adriana Souza no bairro Pantanal. Bom dia, meu amigo Thiaguinho Voz, estou na escuta, mande o meu alô, parabéns para a Rádio Seara, que Deus continue abençoando vocês todos da Rádio Seara, obrigado Adriana. Gorete Pereira, meu amigo Pistola, na Vazante Carão, região ali de Tamburi, um abraço. O Fábio Lima, bom dia Thiaguinho Voz, amanhã tem um amistoso dos amigos do Ney, e Ceará da Conceição, no comando do Eduardo, vai ser na quadra às 7h30 da noite, às 19h30, lá na Conceição. Nossos jogadores que vai para lá é o Fernando, o Fabrício, o Claudemir, o Samuel, o Emanuel, o Matraca e o Meton. Esse aqui o Fabinho, filho do meu amigo Edmar. Alô, Edmar, galera também aí do Barcelona, tamo junto. Fred Souza em Nova Betânia, bom dia. Thiaguinho Voz, impressionante, como todo goleiro contra o Flamengo, dão a vida, né, cara? Pois é, rapaz, defendeu tudo o goleiro do Grêmio ontem. O Antônio aí, Itaporanga aí, Flamengo, é, rapaz, nosso tricolor perdeu pra Raposa. Bom que o Sem Mundial só empatou com as Galinhas e as Sereias empatou com o Fluminense. O Flamengo só empatou com o Grêmio, disse aqui o Antônio Aito, lá da Poranga, viu? Não vou colocar expectativa não, mas parece estar chegando um 9 aí bom pro São Paulo, viu? É? É mesmo? É, não vou colocar expectativa, porque quando eu coloco, às vezes não dá certo, né? Mas o Marcos Leonardo pode estar chegando aí. Tá quase tudo certo. Quase tudo certo. Verdade. Mas esse quase é que complica, né? É isso mesmo. Quase não é certo, né? É. O Aristeu Medeiros, irmão do grande Batista, homem da JBA. Copa JBA teve sua final antecipada para o dia 13. Dia 13 de setembro é a final da Copa JBA, Inter da Água Fria do velho Chaga Pacuti e o Flamengo de Nova Betânia no comando do Jacinto Coco. Então foi antecipada para o dia 13 de setembro a grande finalista da Copa JBA. Zé Maria Moreira, bom dia, Thiaguinho. Tá lá em Tamboril, meu amigo Zé Maria, árbitro de futebol. Lídia Bernardina em Nova Betânia. O Marcos Martins em Betânia e Hidrolândia. Bom dia, Thiaguinho e Flávio. Já estamos na telinha do programa em Betânia e Hidrolândia. O João Cardoso me disse que vai dar um tempo nas apostas com vocês, porque já perdeu muitas blusas, e eu disse aqui o João Cardoso. Valeu, Marcos, tá na audiência. Chama ele pra apostar na JBA, Thiaguinho. Ih, rapaz, vamos ver aí, viu? O Anderson Avelino do Canidezinho mandando um abraço, feras. A galera do Juventude do Canidezinho na escuta. Marcelo Lima, tá no Rio de Janeiro. Alô pro Miranda e a Tony Maria. A Daniela Nascimento em Nova Betânia, o Laborão Mania. O Eduardo Gomes, a Vila Freita em Hidrolândia. O Adailton Souza no Novo Tamboril, tá ligado? Muita gente aqui se ligando conosco, pessoal. A gente destaca, claro, hoje é 1º de setembro, como eu já falei no início do programa, aniversário de 21 anos aqui da nossa Rádio Ceará, e agradecemos demais pelo carinho da audiência e pela colaboração de todos os amigos que cooperam com o programa e toda a programação desta grande emissora. Antônio, Denilson, Heleno, Chico Nel, Reginaldo Nel, galera de residência, um abraço. Parabéns, Rádio Ceará, que Deus abençoe grandemente, que venha ser uma benção cada vez mais. É o Danilo da Mata Fresco, obrigado, Danilo. Passando aqui para parabenizar a Rádio Ceará pelos 21 anos e todos vocês que fazem essa importante emissora da região do estado do Ceará. Deus abençoe também todos vocês que fazem o Ceará Esporte Clube, que nos deixa vibrando só de ouvir o placar da rodada. Só não quando o Vasco perde, né? Quando... e o tabelão da semana. É, que bom ter feito parte desse importante programa. Um abraço pra vocês. Adivinha quem é? Vascaíno Luiz Souza, rapaz. Um abraço, meu amigo Luiz Souza. O homem que nos trouxe pra cá, viu? Que trouxe o amigo Thiaguinho Voz aqui pra Rádio Ceará e também o próprio Flávio Moisés, viu? Trouxe convidou essas duas, para o esporte. Trouxe e botou pilha pra mim entrar. E botou pilha pro Inácio entrar. Então o homem fez parte de todo o processo do Ceará Esporte Clube, viu? Um abraço, meu amigo Luiz Souza, um cara que eu tenho uma consideração enorme por ele, amigo da gente, só tem esse defeito aí de ser vascaíno, mas não diz nada pra ninguém, não. Flávio Moisés também tem um defeito de ser São Paulino, e eu sou amigo dele do mesmo jeito. Mas um abraço, cada um torce pra quem quer, né? Um abraço, valeu, Luiz Souza, tamo junto. Bom dia, Thiaguinho, passando pra agradecer a todos os jogadores da equipe da Espacinha, a diretoria, o Gilberto, o Cildo, o Erivaldo, né? Também os patrocinadores, disse aqui o grande Charles, né? O Charles, a galera da Espacinha, que avançou no Campeonato Suburbão. O Flash tá dizendo que sábado é abertura da Copa Master 40 do Arena Mel. Criciúma e a equipe do Barcelona do Lajedo vai ter a narração do seu amigo Thiaguinho Voz. Domingo tem Independente da Angola e União de Poirazélia, né? Isso, um abraço, grande Flash. Vai ser show de bola. Abraço a todos na audiência. Ah, o Charlie estava também esquecendo do Manilim, né? Que está fazendo parte da diretoria aí da equipe da Espacinha Futebol Clube no Suburbão. Quero parabenizar a Rádio Ceará. É o Fabiano Dantas, de Campos, Nova Rússia, Ceará. tá ligado no programa, muito obrigado pela audiência. Olha, pessoal, tá vindo aí a segunda edição do torneio de veteranos, do torneio Massa em Nova Betânia, vai ser no Campo Ferreirão em Nova Betânia. O Nenê André cedeu o campo pra mim fazer antes de acontecer o campeonato regional, agradeço a ele. As datas, é dois finais de semana, dia 20 e 21, a primeira rodada, a grande final dia 27, já temos as equipes confirmadas. A equipe do PSC do Peixe, do meu amigo Manilim, o Ferroviário Master, no comando do meu amigo Cabelinho e do Guto, da pizzaria, o Tamarindo Master, no comando do Eri, do Júnior Coelho e toda a galera do Tamarindo, e o Vai o Racha Master, de Nova Betânia, no comando do Jorge Feijão e companhia. Premiação ao todo, R$700 em troféus, vai ter R$500 pro campeão mais troféu, vice-campeão R$200 mais troféu. Observação, cada equipe poderá colocar dois atletas de 38 anos. O ano base do quarentão é 1985, mas a gente libera para dois atletas de 38 anos. O sorteio dos confrontos será na terça-feira, dia 9, viu? Na outra terça-feira, dia 9, no programa Ceará Esporte Clube. Então, tá vindo aí, durante a semana a gente fala mais sobre este torneio Master da segunda edição que seu amigo Thiaguinho Voz vai fazer. Queria pedir até desculpas ao meu amigo professor Elton, que ele vinha confirmando a equipe agora, antes de eu ver um programa, mas o Cabelinho já tinha confirmado a última vaga, viu, professor Elton, do SDF. Fica pra próxima oportunidade. Graças a Deus, né, a gente gosta de fazer na medida do possível, gosta de fazer uma coisa bem feita. E posso te dizer, viu, Flávio, que não falta equipes, né? Quando o seu amigo Thiaguinho Voz faz torneio, faz campeonatos, não é isso? Os amigos sempre estão ali de prontidão. Tamarindo, ó, já vai pro segundo torneio que a gente organiza no Master. Foi campeão na primeira edição, tá aí, né? O próprio Vai o Racha aí no comando do Jorge Feijão e companhia. Manilinho do Peixe sempre também pedia vaga nas minhas competições. O Cabelinho, mas o Guto Gato vão estar à frente do Ferroviário. E teve outras equipes, né? Mas em breve a gente, quem sabe, pode fazer uma copinha master aí de 8 equipes e aí convidar mais amigos, beleza? Então em breve eu trago mais novidades aí sobre o torneio master. Eu falei já da JBA, né? Inclusive o Batista mandou informações pra gente que no dia 13 foi antecipada a final pro dia 13. Aí durante a semana a gente vai falar mais sobre a JBA. Quem tá com a gente aqui é o Capotinha Pedreiro, tá agradecendo todos que patrocinaram o União Júnior no jogo do último sábado, no Campo das Cajás, o Guto Gato, Sorriso no Rio de Janeiro, o Raimundinho Corujo, o Zé Marcos, o Claudênis, o Bonifácio, o Auricélio, o Capote Pedreiro, o Jorge Feijão, o Thiago Marcos, o Rapaduro, o Batista e o Gerson, não é isso? Então tá aí, tá agradecendo todos que estiveram com a equipe no Suburbão. Perdeu por 3-0, mas tá aí na movimentação, sempre a equipe do União. Quem tá com a gente aí também na audiência, muita gente aqui. Alô, Chaga Pacuti, tá ligado do programa? Ana Célia da Ramadinha, eu já falei aqui. Gol do Palmeiras do sábado foi gol do Felipe contra o Botafogo, né? Os gols do domingo eu já trouxe. Show de bola, um abraço, meu amigo Ana Célia, galera da Ramadinha. Vai ser show de bola, grande final em breve. Dia 14 é a final do Campeonato da Ramadinha Região de Ararendá. Falei do Campeonato Rural, teve um jogo ontem, né? Vai ter jogo domingo, tem mais um jogo, Maek e União Júnior no Rural domingo. O Aristeu tá mandando um alô pra galera, pra equipe dos Bombas, a Boicerança, e um alô pro Grande Camuro e o Edmazinho, lá da Pissarreira, disse o Aristeu Barbosa, irmão do meu amigo Batista. O da Chaga tá no Lajedo Grande, o Marcelo Lima tá aqui na audiência também, lá no Rio de Janeiro. Muita gente se ligando aqui no horário do almoço. Vamos aí aos áudios, quem tá comigo aí para participar no 3672-1221, nessa data especial de 21 anos de Rádio Ceará. Quem vem no WhatsApp, Mauro Vidal, bom dia. Bom dia, meu amigo Tiaguinho, toda a galera aí do Esporte Ceará, que é o Mauro Vidal aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passando os resultados aí do Cruzeiro Master. Sábado a gente foi até o Recanto Nova Russa, da Combate, a boa equipe aí do SCDR, nosso amigo Elton. E a gente venceu de 6-0, essa boa equipe. Foi dois gols do Silvio, dois gols do Beto, um gol do Paulo do Guri e um gol do Ricardinho. Primeiramente, quero agradecer a Deus e toda a galera aí do Cruzeiro, né, Master, que foi com a gente. Então, todos de parabéns. Quero agradecer o nosso amigo Elton aí, né, cara, pela boa recepção, excelente arbitragem. E depois a resenha foi show de bola. O jogo foi maravilhoso. Valeu, todos de parabéns. E hoje, cara, quero parabenizar aí meu pai, né, o Antônio Vidal, aqui, presidente do clube aqui, né, do Cruzeiro. Hoje completando aí mais uma data de vida. Sem muita paz, muita saúde, muita felicidade pra ele. Valeu, meu amigo Thiaguinho. Tudo bom aí pra gente, né? E o Cruzeiro continua. Tamo junto, meu patrão. Um abraço. Valeu, obrigado, Mauro Vidal. Parabéns, seu Antônio Vidal aí da Conceição Hidrolândia, pai do Mauro Vidal. Felicidades e tudo de bom. Que Deus abençoe sempre. Um abraço. Tem mais gente em áudio, Cabelinho. Bom dia, Cabelinho. O Tiaguinho Voz, Flávio Moisés, passando lá, né? Essa grande rádio, né? Rádio Seara. Tá fazendo mais um ano aí de existência, né? E a rádio que dá vez e voz ao desportista da região toda, né? Da região dos Iamus. E queria parabenizar aí o grande velhinho Adriano, flamenguista, que hoje está inteirando mais um. Está inteirando um ano, né? Grande velhinho que está quase chegando aí nos veteranos. Grande irmão aí do André Melo, Nova Betânia, né? Grande velhinho Adriano, que Deus dê muitos anos de vida a este grande cidadão, né? Que é o velhinho. E falando aí em futebol, Tiaguinho, sábado a gente tá estreando lá no Mel, né? Narração aí do homem do Gogó de Ouro, Tiaguinho Voz. A estreia lá do Barcelona do Lajeiro Grande, no comando aí do Carlão. Contra aquela forte equipe lá da Poranga, o Criciúma de Poranga, né? E muito obrigado pelo espaço. E amanhã a gente volta aí dando mais notícias no Ceará Esporte Clube. Valeu, grande Cabelinho. Obrigado pela participação, Cabelinho. Sempre ligado no programa. Tem mais gente chegando em áudio no nosso WhatsApp, Camura. Bom dia, Camura. Bom dia, meu grande amigo Tiaguinho. Este aqui é o grande Camura. Tiaguinho, eu quero dar meus parabéns a essa rádio maravilhosa que hoje está completando ano, né? Essa rádio que você faz parte nela aí. Quero dar os parabéns à rádio e a você que faz o seu trabalho aí na Rádio Seara, né? Meus parabéns ao dono também. E aí eu quero dar aqui meus parabéns aqui, meu grande amigo Aristeu, rapaz, pela consideração que ele teve ontem lá no almoço Grande Camura, rapaz, só faltou você, tava ele, o Batista, a família toda, só faltou você, rapaz. Quero mandar aqui um abraço pra sogra dele, que me recebeu muito bem na casa dela ontem, lá nos morros. Gostei, cara, gostei do almoço que o grande Aristeu convidou o grande Camura, rapaz. Fica com Deus, Tiaguinho. Um abraço. Meus parabéns aí para essa rádio maravilhosa, a Rádio Seara, tá beleza? Fica com Deus. Um abraço. Valeu, Camuro. Rapaz, tá pra levar as roupas lá pra região da Boicerança. Mouros, viu? Camuro é de São Barbosa, tá dizendo. Tiaguinho, mande um abraço pro velho Camuro, viu? Tava de novo na Boicerança. Foi comer um capote lá no saco, mas o homem da JBA, com direito a galinha caipira e tudo, viu? Camuro é bom. Valeu, Camura. Aristeu tá aqui na live mandando um abraço pro Toninho Mendonça lá em Jundiaí, São Paulo. Valeu, Aristeu. Felipe Souza na Espacena embaixo, um abraço. Rafael Carvalho Feitosa, tá ligado? Átila Bezerra, um bom dia. Totônio Oliveira em Pereiros. A galera tá chegando junto conosco. Vamos ao WhatsApp. André Melo, bom dia, André Melo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da melhor programação do horário do almoço. Tiago, hoje eu quero aqui, primeiro de tudo, dar uns parabéns aí pro meu irmão Adriano, né? Adriano Melo, famoso veinho, que hoje tá mudando mais uma folhinha, completando mais um ano de vida. Quero aqui dizer pra ele que eu torço muito pela felicidade dele, pela paz, pela saúde. E que ele tenha tudo de bom na sua vida. Que Deus possa cuidar bem dele e toda a sua família, tá bom? E falando um pouco de futebol, ontem a gente esteve lá na Vila França, onde a gente foi muito bem recebido. A equipe do Val Racha conseguiu aí lograr êxito, ganhando o amistoso aí de 3-1, né? Inclusive, deixei o meu, né? Mandar um abraço também pro meu amigo Chaguinha, que trabalha na contra, o Chaguinha que é parceiro de profissão, né? Eu fiz um gol lá e ele disse que eu fiz sem querer, e ele acabou que fez um também, mas contra, né? Falei, se o meu foi sem querer, o teu foi querendo. Então tá tudo certo. Agradecer a galera lá da Vila França, em nome da turma lá, do Pai Gé, né? Também nós estivemos lá depois pra fazer aquela resenha lá no bar dos pais do Leandro. O Leandro trabalha na Placa Norte. Dizer que a gente foi muito bem recebido. E parabéns aí pela recepção que eles tiveram com a gente. Tamo junto, abraço. Valeu, tá aí o André Melo, onde teve um amistoso. Quer dizer que ele fez o gol querendo, já que ele falou que o teu foi sem querer, gol contra. Mas um abraço, André Melo, torcedor do Flamengo, que tá parabenizando também a Rádio Seara. Quem tá com a gente aqui é o parceiro dele também, amigo aí que trabalha na Dirma Engenharia, o Antônio Elcio. Bom dia, Tiaguinho. Mande um alô pra todos os ouvintes e parabenizar todos vocês aí que fazem parte da Rádio Seara. Valeu, Antônio Elcio, um abraço. O Antônio Rogério, tá ligado, Rogerão da Nova Aldeota. Bom dia, meu amigo Tiaguinho. nós não liga, mas estamos todos os dias ligados no programa, meu amigo Rogerão, da Nova Aldeota. Estive narrando lá no Campo das Cajás, no último sábado, o Rogério estava lá atrás do gol acompanhando o jogo. Quero agradecer aqui meu amigo Zé Maria, o homem do Paredão Real, esteve com a gente também por lá. Obrigado, grande Zé Maria, sonzão bacana, a gente teve narrando a abertura do Campeonato Suburbão no último sábado no Campo das Cajás. Foi show. Também com a gente na audiência, a Eva Mendes, dando um bom dia, mande um alô pra cá, pro Ararindá, o bairro Varjota, somos torcedores do Flamengo. Amos, é isso, e família, né? Isso, na audiência. Muito obrigado. Todos aí no bairro Varjota. Paulo Silva, em Nova Betânia, tá parabenizando a Rádio Seara e parabenizando também com muitas felicidades pro irmão do nosso amigo André Melo, Adriano Melo, disse aqui o Paulo Silva. Muita gente chegando no WhatsApp, tem mais gente? Lucélio Major Simplício, bom dia. Bom dia, Thiaguinho Voz e Flávio Moisés. Aqui eu parabenizar os meninos da Poeira Velha que a gente enfrentou ontem. Eles perderam um jogador a menos, mas não tem pancadaria, tá entendendo? Jogaram só na bola. Eles estão de parabéns. E queria também mandar um alô aí pro Nildo, na Ipueira Velha. Fica com Deus. Tô aqui na escuta. Deus abençoe sua família e a do Flávio Moisés. Tamo junto, Thiaguinho. Obrigado, meu amigo Lucélio, goleirão, viu? Tá no Campeonato Rural com o Chelsea do Mirade. Ontem ganharam, estão nas semifinais do Campeonato Rural, não é isso? Valeu, grande Lucélio, homem aí do Major Simplício. Tem mais gente em áudio. Bom dia. Tiaguinho, que é o Luiz Irande, de Santa Catarina, de Florianópolis. Desejar um feliz aniversário para a Rádio Seara e para todos vocês que fazem a Rádio Seara, Rádio 10. Valeu. Parabéns. É o Luiz Irande, né? Em Florianópolis, né? Região de Santa Catarina. Olha aí, um abraço. Muito obrigado, meu amigo, pela participação. Mandar um abraço aqui pro vice-presidente do Flamengo de Nova Betânia, Carlinho Brau, tá na audiência todos os dias. Mande um alô pra turma do Flamengo de Nova Betânia, disse aqui o Carlinhos Brau, tá lá na audiência, disse que não perde um programa Seara Esporte Clube. Tô sabendo aí que o vice-presidente tá sendo mais forte do que o presidente, será verdade? Rapaz, os homens são bons, viu? Vem galera aqui nos bastidores da resenha sempre mandar pra gente as informações. JBA dia 13, galera, dia 13 tem final, foi antecipada pro dia 13 a final da nona Copa JBA. Tem mais gente chegando em áudio. Ô Marcelo, bom dia. Bom dia, Thiago Voz. Chuvada grossa aqui agora na parte da manhã, Thiago Voz. Aqui na Serra da Ibiapaba, Thiago Voz. Estamos aqui na audiência, é o Marcelo, Thiago Voz. Valeu, Marcelo, é o 27 da nossa Rádio Seara, um abraço. Abraçar meu amigo zagueirão Ed Gleice lá em Poeiras. Bom dia, meu amigo Thiaguinho, estamos na escuta. Valeu, grande Ed Gleice, tá na audiência lá em Poeiras. A Silvane Veras, Thiaguinho, mande um alô aqui pra Raquel lá do Mirade. Ontem eu estava por lá. E ela falou que vai torcer pro Coco e disse que ele vai ser campeão. Disse aqui a Silvane Veras, é isso? A Raquel lá do Mirade que falou, beleza. Tem mais gente chegando em áudio no WhatsApp da Rádio Seara, 367-221, Nonato da Lagoa do Peixe, bom dia. Thiaguinho, bom dia, estou aqui ligado no seu programa. Thiaguinho, tem um erro aí. A Lagoa do Peixe jogou... domingo contra a Armadinha. A Lagoa do Peixe jogou foi ontem, não foi sábado, viu? Tô aqui ligado ouvindo o horário do esporte, mas não jogou, não foi sábado não, foi ontem, domingo, que a Lagoa do Peixe jogou lá, né? Subfinal. Pois é. Não foi sábado, tá? Pois é, foi muita gente daqui da Lagoa do Peixe olhar o jogo na Armadinha ontem. A Lagoa do Peixe foi jogar lá ontem, na Armadinha, viu? Jogou ontem a Lagoa do Peixe, domingo. Tá aqui a escuta, viu? Um bom programa pra você, tá? Valeu, obrigado, valeu, Donato. Tchau. Só a correção, né? Só a correção. Tanto Palmeiras, né? Na região lá. Palmeiras, a Armadinha jogou no sábado contra o Botafogo da Lagoa Grande e venceu por 1-0. Já ontem, domingo, foi o Palmeiras da Lagoa do Peixe que venceu por 4-3 o Mulugu de Ipaporanga. Então tá beleza, só corrigindo aí. Tá os dois Palmeiras na final lá, viu? Tá os dois Palmeiras, beleza? Um abraço, amigo Donato. Obrigado pela audiência. Tem mais gente chegando em áudio. Tô indo a Dora, bom dia. Bom dia, Thiaguinho. Thiaguinho, ontem eu fui pro Betanha ontem, já jogou em Pura Véia. Cara, eu falei pra negar não lá pro Meton. Time da Empuré, falta aquele cara aqui pra fazer gol que não tem. Saí em Poeira Ré, rogar essa noite todinha, a tarde todinha e a noite, aquele time ali, ele não fazia gol ainda não. Rapaz, a bola não passa não, macho. O goleiro dele lá não fez uma defesa, cara. Por isso que eu digo, Meton, o time tem que ter uma camisa nova, mas não tem. Dá os parabéns pra aquele goleiro lá, pá. O cara lá onde eu tava lá com o Ternão no primeiro tempo, te conheci uma treinadora. Eu tô escrito o nome dele, Thiago, lá do Miranda, que ele vai lá. Grande gente, tipo, cara, pai, treinadora, eu sou teu fã, ó. O cara veio lá onde eu tava. Graças a Deus que eu sou conhecido em todo canto, viu, cara? Pois é, por exemplo, eu só de 4-0 ontem. Se jogasse a tarde todinha e à noite, não fazia gol naquele time, não. É uma tabela, a bola bate e volta. Não tem quem faça gol, não. Valeu, Antônio Dadora, obrigado pela palavra. É o Lucélio, goleirão Lucélio, foi cumprimentar o Antônio Dadora, né? Tá na audiência sempre. O homem tava lá em Nova Betânia ontem. Obrigado, Antônio Dadora. Tem mais gente chegando em áudio. Léo, bom dia, Léo. Ô, Tiaguinho, bom dia. Tiaguinho, dá uma luzinha aí pra nós aí, que a gente vai pra São Silvestre. Eu tô ligado em você aqui, ó. E o Giru deixou aí uma cartelazinha pra você pedir seus amigos aí, não foi? Mas botar um pontozinho aí pra nós. E a quantia é R$10, viu? São todos os blindes que tem, que vai ser sorteado, é os que tem aí. No papelzinho que ele deu aí, viu? Obrigado, Tiaguinho. Valeu, meu amigo Léo. Então, a galera que quiser colaborar, eu tô com 10 pontos da rifa do meu amigo Léo e do Giru, né? É pra ir pra São Silvestre, é só R$10 cada ponto. Quem quiser colaborar, entre em contato aí no meu WhatsApp, que eu vou vender esses pontos, esses 10 pontos aí pro meu amigo Léo. Abraço, meu amigo Ivan, o homem da Polo Serviços e Construções. Bom dia nessa nova fase do Intermunicipal de Futsal, que até hoje enfrenta o Ipu, e Catunda vai enfrentar o Corujinha de Santana do Acaraú. Informações de Silva Filho. Bom dia, eu sou o Miranda aqui do Lajeado, quero dar os parabéns pro Adriano da Betânia e pra Rádio Ceará. Obrigado, Mirandinha. Bom dia, Traguinho Flávio Moisés, passando aqui para dizer que este final de semana conhecemos os 4 finalistas do Varjotê Série B. Agradeço a Antônio Silva pela divulgação. Tiaguinho mandou alô também para Francilene do bairro São Francisco, na audiência, o Paulo Silva de Nova Betânia, o Gildão, o Simar do bairro São Francisco, também todos aqui na audiência do Ceará Esporte Clube. Falando um pouco aí sobre Campeonato Brasileiro Série A, tivemos as derrotas tanto do Ceará como do Fortaleza. Ceará agora é o 11º colocado com 26 pontos e o Fortaleza continua na situação delicada na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado com apenas 15 pontos na competição. Já uma equipe cearense que está bem, porém na Série C do Campeonato Brasileiro, é o Floresta, que garantiu a sua classificação para a segunda fase. Floresta se classificou em 8º com 27 pontos e jogará agora a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C. Muito bem, show de bola, é isso aí. Então vamos embora, mandar um abraço para o Daniel, irmão da minha amiga Totó, na audiência do programa. Aí o Maraújo na sintonia. A Nete Lima, bom dia a todos, parabéns à Rádio Ceará. Somos ouvintes todos os dias desta programação. Batista e Nete, obrigado. Eva Mendes, é isso, na sintonia, tá pedindo o número da Rádio Ceará, 367-2221, daqui a pouco o Inácio digita aí no Face pra ela. A Silvane Veras, é o Raimundo Raquel, Tiaguinho, que disse que vai torcer pro time do Coco na final da JBA, dia 13, foi antecipada a final pro dia 13, Ivan da Apolo, não marca compromisso pra esse dia não, pra você ir acompanhar Inter da Água Fria e Flamengo de Nova Betânia. Vai torcer pra quem? Inter? Vai torcer pro Inter, disse aqui o Ivan. Beleza, vamos embora. Na sequência tem Jornal Ceará com Luiz Augusto e toda a equipe. Muitas informações com dinamismo e análise. Dentro de 5 minutos você fica ligado. A gente volta amanhã, assim Deus permitir. Fique todos com Deus. Um abraço e até lá. Informação e opinião do mundo dos esportes. Venha ser campeão conosco, Ceará Esporte Clube. Se você estiver preocupado, a Bíblia pode lhe dar paz. Se você estiver oprimido, ela pode lhe dar liberdade. Se você estiver desanimado, ela pode lhe dar ânimo. Se sua vida não tem sentido, ela pode lhe dar direção e vida eterna. Leia a Bíblia Sagrada. Só ela tem as palavras que podem transformar a sua vida. Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 25 ao versículo 42. A morte e sepultamento de Jesus. E ali no pé da cruz de Jesus, estava a mãe dele, a irmã dela. Aí estava Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena, tudo por ali. Quando Jesus viu a mãe dele por ali, e o discípulo que ele amava, abraçado com ela, Nosso Senhor disse a ela: o seu filho é isso aí, ó. Aí disse ao discípulo: tá aí sua mãe também, viu? Pronto. Daquele momento para frente, esse discípulo passou a cuidar dela. Sim, aí Pilatos, sabe o que é que fez? Pegou e mandou apregar uma placa por cima da cabeça de Jesus com a seguinte frase: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E como acharam pouco, escreveram a frase em três línguas diferentes. Foi no aramaico, latim e grego. Quem passava via. Era o judeu passando e lendo a frase, porque o canto que Jesus estava crucificado era por perto da rua, sabe? Aí ficava avisado. Nisso, o chefão dos sacerdotes dos judeus não gostaram da frase, não. Foram se queixar a Pilatos. Tem que mudar a placa, governador. Em vez do senhor botar que ele era o rei dos judeus, coloque que ele era quem dizia ser rei dos judeus. Rapaz, disse Pilatos dizendo, né? Eu não vou mexer mais com isso, não. O que eu escrevi está escrevido e assim vai ficar. Aí depois disso, nosso Senhor Jesus, sabendo que a missão dele tinha se findado, disse assim para cumprir o que foi registrado nas Escrituras: minha garganta está sequinha de sede. Me dêem água. Nisso, tinha por lá uma cumbuca cheia de vinagre. Aí foram e pegaram uma buchinha, enganchado numa varinha, a encharcado de vinagre, e levantaram até passado nos lábios de nosso Senhor. Foi Jesus sentiu o gosto que foi logo dizendo: pronto, tudo está feito, está completado. Aí baixou a cabeça, deu o último suspiro e entregou o espírito a Deus. Morreu. Isso era mais o dia que os judeus estavam preparando as coisas para a Páscoa. E no outro dia ia ser um sábado sagrado, sábado de Páscoa. Por modo disso, a liderança dos judeus foram falar com Pilatos para que mandasse quebrar as pernas dos condenados e tirar eles das cruzes. Porque eles não queriam, né, que ficasse aquela ruma de corpo pendurado logo no sábado de Páscoa. E assim foi feito. Os soldados vieram e trá! Quebraram primeiro as pernas dos dois cabas que tinham sido crucificados, mas nosso Senhor. Aí quando foram para Jesus, viram que ele já estava morto já, e por isso não quebraram as pernas dele, não. Agora, tudo isso para modo cumprir o que foi registrado nas Escrituras, dizendo assim: cada osso de seu corpo inteiro permanecerá, pois ninguém vai ferir eles ninguém quebrará. Só que, no lugar de fazer isso, um dos soldados lá pegou uma lançazona pontuda, fiada que só, e furou o lado de nosso Senhor. Quando ele puxou a lança de dentro, seringou água e sangue ao mesmo tempo de dentro de Jesus. Agora, para cumprir também outra passagem que foi registrada nas Escrituras, dizendo: eles vão passar e ver aquele que foi transpassado. De um lado para o outro, com a lança foi furado. Olha, minha gente, aquele que viu isso acontecendo com os próprios olhos testemunhou tudo. E pode confiar que o testemunho dele é verdadeiro. Não tem mentira na boca dele, não. Isso foi testemunhado para vocês que estão escutando, para que vocês também passem a acreditar. Aí, depois desse acontecido, um homem chamado José de Arimateia, que era até discípulo, seguidor do nosso Senhor Jesus, mas ninguém sabia disso. Ele não dizia a ninguém que era, com medo das lideranças dos judeus descobrir. Pois bem, aí Zé de Arimateia pegou e foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Aí Pilatos não se importou, não. Deu a ordem, aí ele foi lá, arriou Jesus da cruz e levou embora o corpo. Ele estava até acompanhado de Nicodemos. Lembra de Nicodemos, o que teve aquela prosa com Jesus de noite? Pois estava mais ele. Nisso, os dois pegaram o corpo de Jesus e foram fazer o sepultamento de conforme a cultura deles, né, do judeu. Eles tinham essa tradição de preparar assim, era o jeito que eles faziam. Pegaram as tiras de um tecido de linho, pano bem alvinho e caro. Caro de não dizer de brincadeira, não, era uma fortuna. Aí foram, enrolaram essas faixas nele, juntamente com as fragrâncias bem cheirosas que Nicodemo tinha trazido. Trouxe uns 34 quilos delas. Uma era uma resina de um pé de pau chamado mirra. E a outra era de outra planta chamada aloés. Era uma fragrância muito boa. Aí terminaram de fazer o processo e levaram para sepultar. Aí como era o dia dos judeus estar preparando as coisas para a Páscoa, e a catatumba que eles iam botar Jesus, era bem pertinho do canto onde tinham crucificado Nosso Senhor. Um jardim bem bonito e a catatumba cá, assim, cavada numa pedra. Nunca tinha sido inaugurada. Aí eles não contaram conversa. Pegaram e botaram Jesus nela e rolaram a pedona para tampar a entrada. Esta foi a leitura da Bíblia de Taipa, um projeto de tradução oral da Bíblia Sagrada para o dialeto sertanejo. Se você estiver preocupado, a Bíblia pode lhe dar paz. Se você estiver oprimido, ela pode lhe dar liberdade. Se você estiver desanimado, ela pode lhe dar ânimo. Se sua vida não tem sentido, ela pode lhe dar direção e vida eterna. Leia a Bíblia Sagrada. Só ela tem as palavras que podem transformar a sua vida. Vinte e um anos se passaram e a Rádio Seara continua firme com a mesma missão: levar esperança e o Evangelho de Cristo a corações que ainda não foram alcançados. Foram tantas histórias contadas ao microfone, tantas vidas alcançadas pelas ondas do rádio. E tudo isso só foi possível pela graça de Deus. Em cada mensagem, em cada louvor, Deus sempre presente, guiando, consolando, transformando, edificando e salvando. Olhando para trás, só podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Parabéns, Rádio Seara. Obrigado, ouvintes queridos que nos prestigiam e fazem parte dessa história junto com a gente. Rádio Seara, 21 anos sendo a sua sintonia de paz. Aqui você sempre sabe mais. No Brasil, os filhos têm o dever de cuidar dos pais na velhice, na enfermidade ou na necessidade. Essa responsabilidade está prevista na Constituição, que reconhece a importância de proteger os idosos, reforçando que zelar dos pais é uma demonstração de amor e respeito. Aqui você sempre sabe mais. Uma parceria Rádio Senado. Rádio Senado e Rádio Seara, parceiras em favor da cidadania. Começa agora, Jornal Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. 12 horas e 14 minutos em Nova Russas, voltando aqui no seu Jornal Seara, edição desta segunda-feira, 1º de setembro, dia em que nós temos aí uma programação especial voltada para a celebração, a comemoração e a alegria que os 21 anos da Rádio Seara nos proporciona. Hoje também iniciando uma nova frequência em 104,7 MHz. Ibiapina, mas esse é um assunto para o decorrer das próximas duas horas aqui no Jornal Seara. O fato é que estamos juntos, queremos compartilhar com você a informação com dinamismo, as melhores análises. Nesse ínterim você vai poder participar do programa 3672-1221, é o nosso número de WhatsApp, 999-55-5224. É o telefone, tem também os canais disponíveis na internet, além das lives no Facebook e YouTube. Não esqueça de curtir, compartilhar. No ar, para boa parte do estado do Ceará, no dial 102,7 FM, o Jornal Seara. E também nas redes, na internet, para o Brasil e o mundo. São 12 horas e 14 minutos. Confira alguns dos assuntos que nós vamos destacar no decorrer dessa edição do programa, iniciando com os destaques policiais. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial. capotamento de veículo na zona rural de Ipueiras. Dois acidentes são registrados nesta manhã de segunda-feira em Crateús e Ipaporanga. Bom, nós vamos ter então a cobertura policial da região norte do estado. Por lá nós tivemos aí dois homicídios nesse final de semana. Em um deles, uma mulher foi vítima em Santana do Acaraú. E o outro ocorreu no distrito de Jaibaras, em Sobral, sexta e sábado. Logo mais, todas as informações sobre esses dois homicídios, a participação do Roberto Lira. O Flávio vai concluir as policiais aqui do programa com o nosso giro de notícias por todo o estado. Falar em Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje irei trazer informações da política estadual porque o senador Cid Gomes reafirmou apoio a Júnior Mano ao Senado. Daqui a pouco trago mais detalhes desta informação na edição de hoje do Jornal Ceará. Bom, e o fato que repercute hoje em todo o Brasil é que o comando do Exército Brasileiro emitiu uma ordem, no mínimo, estranha. Logo mais você vai saber do que se trata. Saí para o intervalo, retornaremos logo após com a cobertura policial mais completa do horário no rádio. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Desde as primeiras transmissões no século passado até os dias de hoje, o rádio segue firme, conectando pessoas, contando histórias e levando informação a todos os cantos. Ontem, hoje e sempre, o rádio é presença e tradição. Ouça a Rádio Seara, uma sintonia de paz. Em renovar sua casa, dar aquele retoque na obra ou começar um novo projeto? Transforme agora! Na Pintos Home Center você encontra tudo para sua construção ou reforma. Tem materiais de construção, ferramentas, acabamentos, revestimentos, pisos e porcelanatos, um mais lindo que o outro e ainda itens de jardinagem e equipamentos agropecuários. E sabe o melhor? Somos autorizada Steel na região e oferecemos atendimento especializado, preço justo e entrega rápida para cidade e zona rural. Não adie mais o seu sonho. Vem para onde o seu projeto começa de verdade. Transforme agora na Pintos Home Center. Para você que quer economizar. Você que quer economizar, o lugar certo é a Loja Center Móveis. Tudo em móveis e eletrodomésticos com preços e promoções que você só vai encontrar na Loja Center Móveis. Na Rua General Sampaio, 954, Centro de Nova Russas. Telefone 36720936. Center Móveis, a loja que faz o melhor pra você. As farmácias Droga Vida têm uma super, mega, hiper novidade pra você. O preço que já era bom, agora ficou melhor ainda. As farmácias Droga Vida fecharam parceria com os principais laboratórios e derrubaram os preços em todos os medicamentos. Contamos com uma equipe qualificada para melhor lhe atender e também com a assistência integral de farmacêuticos a serviço da população. Nas farmácias Droga Vida, você encontra o seu medicamento e ainda poderá economizar até 80%. Trabalhamos também com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672-1414. Aguardamos você! Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze horas, 18 minutos agora, 12:18. Atropelamento e prisão por embriaguez ao volante em Ipaporanga. Na última sexta, dia 29, por volta das 16h30, policiais em Ipaporanga, viatura 7731, receberam informações pelos guardas municipais da cidade que havia ocorrido um acidente na rua Franco e José Vieira, próximo à Casa Lotérica, no centro. Informações davam conta que o condutor da moto não era habilitado e que estava com sinais de embriaguez. Ele atropelou a vítima, que foi socorrida por populares ao hospital local. O condutor da moto fugiu logo após o acidente, sendo que foi encontrado em sua casa. Logo após, foi conduzido à delegacia para ser feito o exame etílico, sendo o teor 1,09, constituindo embriaguez ao volante, dada voz de prisão ao indivíduo e apresentado à autoridade competente. A vítima, Francisca Evaneide Oliveira de Souza, nasceu em 10/9/2002. Detalhe, a vítima sofreu escoriações pelo corpo, sendo uma pancada na cabeça. Também teve seus óculos de grau quebrados durante o acidente. O acusado, Francisco Daniel de Souza, de 30 anos. Prisão por embriaguez ao volante, resistência e desobediência em Tamboril. De serviço no último dia 29 de agosto, por volta das 19h20, a composição do raio, equipe 02, recebeu denúncias dando conta que um indivíduo em um carro vermelho estaria praticando direção perigosa na Vila São José. De imediato, a equipe fez diligências no intuito de averiguar as informações repassadas quando, por volta das 19h20, na Vila São José, um carro com as características repassadas para a equipe foi visualizado indo de encontro na via contrária da composição, sendo acionados os sinais sonoros com a ordem de parada. No entanto, o condutor, de nome Francisco da Silva, não obedeceu à ordem legal e ainda jogou o carro contra a composição, atentando contra a vida dos policiais, e depois empreendeu fuga. Imediatamente, a equipe fez o acompanhamento tático, sendo feitas várias tentativas de parada, sendo logrado êxito na Rua do Papoco, quando o indivíduo abandonou o carro e ainda tentou fugir, sendo capturado em seguida. Foram verificados que o condutor apresentava vários sinais de embriaguez, com um forte cheiro de álcool. Feita a busca no veículo, foram encontradas dentro do carro várias latas de cerveja. Foi feito o exame do bafômetro na Guarda Municipal de Crateús, sendo constatado o teor 0,97, indicando, portanto, um crime de trânsito. E Francisco da Silva, de vulgo galego, recebeu voz de prisão, sendo conduzido à delegacia em Crateús para os devidos procedimentos cabíveis. Francisco da Silva Souza nasceu no dia 29/9/88. Raio Tamboril realiza prisão por posse irregular de arma de fogo em Catunda. De serviço na última sexta, por volta das 11h40, a composição do Raio, equipe 01 Tamboril, recebeu denúncias dando conta que um indivíduo de nome Matheus estaria de posse de uma arma de fogo tipo revólver em Catunda. A composição foi até o local, até o endereço informado, onde foi recebida por seus pais. Ao perguntar por Matheus, sua mãe informou que estava no quarto. Matheus, ao ser indagado sobre tal denúncia, afirmou ter uma arma dentro do seu guarda-roupas. Seus pais autorizaram a entrada da equipe, registrado por vídeo, onde foi localizada uma arma tipo revólver calibre 32 no local em que ele havia apontado. Matheus recebeu voz de prisão, sendo conduzido à delegacia para os devidos procedimentos legais. Vale salientar que Matheus já possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, autuado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. O acusado, o José Matheus Farias Veras, nasceu em 12/3/2001. Raio cumpre mandado de prisão em Novo Oriente. No último dia 29, por volta das 17h40, após concluir uma operação com o Raio Viatura 147 Novo Oriente, a equipe 01 Novo Oriente, após ficar ciente sobre um indivíduo com mandado de prisão de nome Antônio Francisco Pereira de Souza, As equipes foram ao local onde ele estaria, identificaram um indivíduo na calçada e realizaram a abordagem. Após verificação no Banco Nacional de Mandados, foi constatado o mandado de prisão contra ele. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão devido ao indivíduo apresentar visíveis sintomas de embriaguez e, para garantir a segurança da equipe, bem como do indivíduo, foi necessário o uso de algemas. O acusado, Antônio Francisco Pereira de Souza, nasceu em 13/8/90. 12:24 agora. Isso aí, para o intervalo, retornaremos em instantes com outras notícias policiais aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. E você, venha para a Drogaria Saúde. Medicamentos de prescrição, genéricos, produtos de higiene e beleza. Uma grande linha de suplementos nutricionais. Toda a linha de cuidados geriátricos. Linha infantil com promoções diárias em fraldas. Na Drogaria Saúde, contamos com orientação farmacêutica personalizada, oferecendo sempre os melhores preços ao consumidor. Estamos localizados na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, número 2378, centro. Fone 98143-8920, Nova Russas. Drogaria Saúde. Organização da farmacêutica Brenda Farias. Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verduras com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimague. Garantia de boas compras. O Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro, Nova Russas. Telefones 3672-1326 e 99299-1981. De mais variedade. Martimague. Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? Esta renomada rede de ótica que conquistou o mercado de óculos de toda a região. Aqui oferecemos um atendimento de excelência com profissionais altamente qualificados. Nossas condições de pagamento são facilitadas e a qualidade de nossas armações e lentes é excepcional. Na Ótica Fábrica das Lentes, seus olhos recebem um tratamento VIP com exames de vista de alta precisão realizados em nossa clínica moderna e bem equipada. Além disso, realizamos exames todas as sextas e sábados. Não perca essa oportunidade. Venha nos visitar e aproveite para agendar a sua consulta. Estamos na Rua General Sampaio, 999, no centro de Nova Russas. Ligue para 88-99407-3905 ou 88-996-38-9604 e agende seu atendimento. Na Ótica Fábrica das Lentes, a confiança é recíproca. Você confia porque somos os melhores. E somos os melhores porque você confia. Aposentados e pensionistas do INSS, BPC, LOAS e representante legal. A D3 Empréstimos tem grandes novidades para você. Faça seu empréstimo com a gente e continue recebendo no mesmo banco. Não muda nada. Faça-nos uma visita ou ligue para 99326-7288 ou 99968-4007. Rua General Sampaio, 1138 Centro, Nova Russas, Ceará. Organização Franciele. Laboratório LAC. Na hora de fazer os seus exames, procure um laboratório com selo de acreditação e que seja referência. Dr. José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. Venha fazer seus exames com qualidade e segurança. Temos atendimento com psicólogo e nutricionista. Atende Unimed, Cassi, Camed, Correios, entre outros convênios. Fazemos coleta domiciliar. 88-992-96-7335. Laboratório LAC. Há 27 anos. Anos cuidando de você. Atenção, Nova Russas e região, quando o assunto é construção ou reforma, o lugar certo é a Casa da Construção. Na compra de qualquer valor, Você, cliente, ganha 10% de desconto ou pode parcelar sua compra em até 10 vezes no cartão de crédito. Então venha fazer seu orçamento, estamos lhe esperando. Temos todos os produtos para sua obra, reforma, além de motores, bombas e também produtos para irrigação. Casa da Construção, tudo para sua construção com o melhor preço da região. Estamos com promoção em revestimentos, cerâmicas, cimentos, louças, sanitários, material elétrico e hidráulico. Então vem fechar negócio com a gente na rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas, em frente à estação ferroviária. Informações 88996535514. Casa da Construção, aqui sua obra começa bem. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze horas 30 minutos, agora 12h30. Duas pessoas presas por posse irregular de arma de fogo em Novo Oriente. No último dia 29, por volta das 17h05, a equipe do Raio, equipe 147, aliás, viatura 147 Novo Oriente, recebeu uma denúncia via disco denúncia da base do Raio sobre dois indivíduos na localidade de Sussurrana, aliás, Sussuarana é o nome da localidade, na zona rural de Novo Oriente, dando conta de que, no local, duas pessoas estariam de posse de armas de fogo. De imediato, a equipe foi até a localidade e, ao chegar no endereço, os PMs foram recebidos pelo senhor Antônio Alderi Moura da Silva, que informou possuir um revólver calibre .38. Ele autorizou a entrada da equipe na residência e indicou o local onde guardava o revólver. Em seguida, os PMs foram até a casa do segundo acusado, Renan Cavalcante Araújo, que informou possuir um revólver calibre .32. O indivíduo permitiu a entrada da equipe na casa e indicou o local onde estaria o revólver. Diante dos fatos, os acusados e todo o material apreendido foram conduzidos à delegacia em Crateús. Os acusados: Antônio Alderi Moura da Silva, nasceu em 3/7/72, e Renan Cavalcante Araújo, nasceu em 12/5/89. Motociclista é preso após se envolver em acidente em Ararendá. Por volta das 22 horas da última sexta, na Avenida Vicente Torres de Oliveira, a guarda municipal da cidade fazia o patrulhamento e foi informada de um acidente, tendo como acusado José Pereira da Silva e um menor, ambos residentes na localidade de Livramento, zona rural de Ipueiras. O condutor estava praticando direção perigosa e o veículo com uma descarga adulterada e conduzindo o veículo sem possuir habilitação. O veículo colidiu em uma moto ocupada por um casal, Maria Socorro e Antônio Adriano. No momento do acidente, o acusado tentou fugir do local e teve que ser contido por populares. No momento da prisão, o acusado resistiu. As vítimas foram socorridas pela composição e levadas ao hospital da cidade. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Crateús, onde foram adotados os devidos procedimentos cabíveis. Acidente em Crateús. Na noite do último sábado, foi registrado um acidente de trânsito na Avenida Doutor Soares, em Crateús, nas proximidades de uma lombada. A vítima conduzia uma moto, uma Yamaha YBR de placa HXP2729, quando, possivelmente, ao passar pela lombada, perdeu o controle, vindo a cair. O condutor sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Crateús. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar estiveram presentes no local, realizando os devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi identificada como José Azevedo da Silva, nasceu em 28/2/76. Homem é lesionado na noite do último sábado em Crateús. No último sábado foi registrada uma ocorrência de lesão corporal na rua Almirante Tamandaré, nas proximidades da Escola Técnica de Comércio Padre Juvêncio em Crateús. A vítima, identificada como Isaías Soares de Abreu, ele mora na rua Almirante Tamandaré. Uma equipe da polícia esteve presente no local e prestou os primeiros atendimentos até a chegada do socorro. Isaías não repassou informações sobre a autoria da agressão, dificultando assim o esclarecimento imediato do caso. Prisão por violência doméstica no distrito de Ibiapaba. Um caso de violência doméstica ocorreu na madrugada de ontem, dia 31, no distrito de Ibiapaba. A vítima informou que o acusado, o senhor Luiz, chegou por volta das 2 horas, retornando de um forró, e que ao chegar em casa, ligou o aparelho de som em alto volume. E após a vítima pedir para ele baixar o volume, devido aos vizinhos, o acusado chegou a desferir um chute na perna esquerda da vítima, sendo que seu filho menor chegou a intervir. Não satisfeito, o acusado chegou a quebrar uma televisão e saiu de casa, retornando logo em seguida, ameaçando a vítima, dizendo que se ele se aproximasse, ele lhe desferia algumas facadas, sendo a vítima obrigada a sair de casa à procura de abrigo na casa de vizinhos. A polícia efetuou a prisão do acusado, que foi conduzido para a delegacia, onde os devidos procedimentos foram realizados. O acusado, Luiz Ivelton dos Santos, nasceu em 77. Acusados de agressão foram conduzidos em Crateús. No último final de semana, mais especificamente no último sábado, às 12h45, policiais foram acionados via CIOPS Crateús, dando conta de uma briga entre 3 pessoas, onde um pai e um filho agrediram um outro homem em luta corporal usando um pedaço de ferro, alegando ser legítima defesa por motivo torpe. Os PMs chegaram ao local e constataram a veracidade dos fatos, onde se encontrava caído no chão o homem de nome Enes. As partes foram encaminhadas para a delegacia para serem adotados os devidos procedimentos cabíveis. Os acusados, Reginaldo Gomes da Silva e Reginaldo Gomes da Silva Filho. Capotamento de veículo na zona rural de Ipueiras. Um acidente, um capotamento de veículo aconteceu no último domingo na localidade de Jatobá, próximo ao distrito de Charito, no município de Ipueiras, quando 2 irmãos, identificados como José Ayrton e Denilson, ambos residentes na localidade de Pissarreira, Nova Russas, foram as vítimas, porém nada de grave aconteceu, segundo informações. Tiroteio deixa uma pessoa morta e outra ferida no Ipu. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida por disparos que foram efetuados na noite de ontem na cidade do Ipu. Por volta das 21 horas e 30 minutos, 2 elementos não identificados alvejaram 2 pessoas com disparos de arma de fogo calibre 9mm. O fato ocorreu na rua Sebastião Carlos, bairro Mina. Segundo dados da perícia, foi feita todo o trabalho no local do crime. A primeira vítima acabou sendo atingida com 17 tiros e foi a óbito no local do crime. A segunda vítima foi socorrida com vida para o hospital municipal com 5 lesões à bala. Os suspeitos estavam em uma moto preta sem placa que ficou no local e foi apreendida pela equipe da Guarda Civil Municipal de Ipu. Os elementos deixaram a moto e fugiram a pé. Foram feitas buscas por equipes do Raio de Ipu e Guaraciaba do Norte, pela Força Tática Nova Russas e também pelo Policiamento Ostensivo Geral de Ipu. Porém, não lograram êxito na captura dos indivíduos. A vítima em óbito, José Edmar Rodrigues da Costa, nasceu em 10/5/88. A outra vítima, Pedro Antônio da Costa, nasceu em 10/6/63. Motociclista morre vítima de acidente em Quiterianópolis. Um grave acidente foi registrado ontem à tarde na CE-187, à altura da localidade de Besouro, na zona rural de Quiterianópolis, envolvendo uma moto Honda Bros e uma carreta. O condutor da moto, Antônio Edilson Mota Macedo, 50 anos, morador do local, foi socorrido em estado grave por uma ambulância para o Hospital Quitéria de Lima. Uma ambulância do SAMU ainda foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu. O rabecão foi acionado para conduzir o corpo para o núcleo da perícia forense em Tauá. As causas do acidente e identificação do motorista da carreta ainda não foram repassadas. Antônio Dilson era bastante conhecido na região do Besouro, era casado e pai de dois filhos. Dois acidentes de trânsito são registrados na manhã de hoje entre Crateús e Ipaporanga. Na manhã de hoje, dois acidentes de trânsito foram registrados na estrada que liga esses dois municípios, ambos ocorridos na localidade de Pereiros, a cerca de 5 quilômetros da sede de Crateús. O primeiro acidente aconteceu por volta das 7h20, quando um veículo de cor branca, conduzido pela Carla Beatriz, que mora em Ararendá, perdeu o controle e saiu da pista, indo para a lateral esquerda da via, dentro de um matagal. O carro sofreu alguns danos materiais e a condutora teve apenas escoriações leves, sendo socorrida ao Hospital São Lucas, em Crateús. Segundo informações, a vítima, que vinha tirar seu plantão no hospital da Unimed, não sofreu nada grave. O veículo apresentava alguns danos. Logo em seguida, no mesmo local, foi registrado o segundo acidente. Um Corolla 2011-2012, cor cinza, que trafegava no sentido Ipaporanga-Crateús, reduziu a velocidade para observar o primeiro veículo acidentado. Neste momento, uma motocicleta que vinha no mesmo sentido acabou colidindo na traseira do carro. Na moto estavam José Daniel Araújo Mateus, de 22 anos, que sofreu lesão abdominal e vai passar por exames para saber a gravidade, e também Vitória Renária Rodrigues Bezerra, 19 anos, que sofreu fratura no braço direito. Ambas as vítimas foram socorridas por uma equipe do SAMU e levadas ao Hospital São Lucas, em Crateús. Raio apreende arma de fogo em Novo Oriente. Na verdade, essa a gente já trouxe, vou trazer outras informações. Informações da Polícia Civil de Crateús, trazendo relatório de atividade operacional. Durante o mês de agosto, a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús conduziu uma série de investigações e diligências que resultaram na recuperação de 6 aparelhos celulares. Os dispositivos estavam diretamente associados a ocorrências de furto, roubo, extravio, conforme registrado em boletins de ocorrência. A operação teve como principal finalidade combater a apropriação indevida de telefones, um tipo de crime que impacta a segurança e a integridade do patrimônio da população local. Após a localização, todos os aparelhos foram submetidos aos devidos procedimentos legais de verificação e, posteriormente, restituídos a seus legítimos donos. São agora 12h43. Muito bem, só a título de informação, devido ao grande número de acidentes em Crateús nesse final de semana, a Câmara Municipal de Crateús está convocando, inclusive, moradores, a sociedade civil organizada a participar de uma audiência pública amanhã. Então, amanhã vai haver essa audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Crateús para tratar dessa questão aí dos acidentes, que foram inúmeros. Tivemos um plantão policial aqui na região do 7º BPM, movimentadíssimo. Desde o início aqui do Jornal Seara, que o João Lucas traz essas notícias aí. É um negócio fora do sério. E não acabou. Nós vamos sair para o intervalo, mas na volta o Flávio Moisés vai trazer o nosso giro de notícias pelo estado. E eu ainda vou a Varjota, porque o Roberto Lira de lá vai trazer detalhes relacionados a dois homicídios, para variar, dois homicídios que nós tivemos nesse final de semana. Um na sexta e o outro no sábado. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Funerária Mão Amiga, em Nova Russas e Tamboril. Temos planos a partir de R$20. Quilometragem de até 500 quilômetros de cobertura. Oferece também benefícios em vida, com descontos nas redes credenciadas em consultas médicas, exames laboratoriais, em óticas, postos de combustíveis e na compra de sua moto a Veloz. E tem promoção. Na indicação do nosso plano funerário, você será isento de pagar uma parcela do seu carnê. Atendemos em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, número 1221, Centro, fone 889-9436-5721 e 859-8502-9770. Em Tamboril, estamos na rua Francisco Martins de Holanda, número 157, Centro. Funerária Mão Amiga, com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Zum, zum, zum, se quer qualidade, procura uma ótica de verdade. Quero ótica, é top de verdade. Não é à toa que é a melhor da cidade. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra Quero Ótica, que é o melhor lugar. Vem conhecer, vem conhecer, vem pra Quero Ótica, vai te surpreender. Se quer qualidade assim, vem pra Quero Ótica. Se quer ser cuidado assim, Quero Ótica. Quero Ótica é sem comparação. Quero Ótica, a maior rede de óticas da região. São mais de 20 anos cuidando da sua visão. A Quero Ótica avisa que tem oculista atendendo todo sábado de 7 da manhã ao meio-dia. Olá, aposentado e pensionista do INSS, o Zé Maria da Brosa Amarela está há 15 anos no mercado consignado, trabalhando com credibilidade. Você, aposentado e pensionista do INSS, venha já ao nosso escritório realizar seu empréstimo consignado. Não se preocupe com o desbloqueio do benefício, pois estamos aqui para lhe auxiliar a desbloquear o benefício pelo INSS, liberando seu empréstimo até 83 anos de idade, seja analfabeto ou não. E para você que não recebe nenhum tipo de benefício, temos um empréstimo da Crefaz, com valores definidos pelo perfil do cliente. É necessário ter apenas, no mínimo, 6 meses de consumo de energia para poder realizar seu empréstimo. Você que recebe BPC e LOAS e é o titular do benefício, está liberando normalmente e rápido. Não perca tempo, venha já fazer seu empréstimo. Venha para o melhor da cidade, Zé Maria da Brosa Amarela. Nos procure já, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, Centro, Nova Russas. Ou entre em contato pelo WhatsApp, 88999840834. Zé Maria da Brosa Amarela, agradece a sua preferência. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Bom, são 12 horas e 49 minutos. Vamos direto a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai atualizar as informações lá da região, dentre as quais dois homicídios, um em Santana do Acaraú, na sexta-feira ainda, e um segundo, no qual um homem foi vítima, em Jaibaras, que fica no município de Sobral, na noite de sábado. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo. Em primeiro lugar, e atenção, mulher é vítima de homicídio nesta sexta-feira. O fato aconteceu na cidade de Santana do Acaraú. Segundo informações, dois homens desconhecidos chegaram em uma moto e, sem discussão, já teriam efetuado vários disparos contra a vítima, que estaria na calçada de sua casa. Ela foi identificada como Francisca Natalice Marques do Nascimento, mais conhecida como Pitita, e tinha 26 anos de idade, que acabou vindo a óbito no local. A polícia e a perícia foram acionadas para os procedimentos cabíveis. E aqui a gente envia nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos. Que Deus os console. Já no sábado, um outro homicídio aconteceu, desta vez na região do distrito de Jaibaras, município de Sobral. Foi mais um crime de homicídio registrado pela polícia militar naquela cidade, naquele município. O sinistro ocorreu na zona rural do distrito de Jaibaras. Nas primeiras horas deste sábado, anteontem, dia 30 de agosto de 2025, um homem identificado inicialmente como Jones ou Jones foi executado a tiros após ter tido após ter sido abordado por dois homens desconhecidos, não identificados, que estavam em uma motocicleta. O fato ocorreu na localidade de Cedro, mais precisamente no pé da serra. A Polícia Civil irá investigar mais esse caso, investigar a motivação e tentar identificar os autores. A vítima era do bairro Dom José Sobral e já residia há algum tempo. Já fazia algum tempo que tinha ido morar na localidade do Pé da Serra, no Cedro, região do distrito de Jaibaras, município de Sobral, zona rural. E, portanto, foi vítima, nos últimos dias, também de mais um homicídio, infelizmente. Que Deus console aos familiares. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara. Obrigado, Roberto, pelas informações. 7 minutos para uma hora. Flávio Moisés, para concluir essa primeira hora, ao mesmo tempo em que nós vamos também partir para a conclusão do plantão policial nesta segunda-feira, que está consumindo aí toda a primeira hora do programa. E então, meu caro Flávio. Um casal foi preso suspeito de maus tratos após chegar na UPA do Janguruçu, em Fortaleza, com um bebê de 3 meses morto. A prisão aconteceu no sábado. A criança, que tinha sinais de violência, já chegou em óbito à unidade hospitalar. Eles são os pais do menino. A mulher tem 39 anos e o homem tem 34. Ele responde por crime de estupro de vulnerável e tráfico de drogas. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará disse que a Polícia Civil investiga o caso. Equipes da Polícia Militar, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Perícia Forense foram acionadas e colheram indícios que subsidiam os trabalhos policiais. A Secretaria da Segurança Pública disse ainda que a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente está a cargo da investigação para elucidar o caso, bem como aguarda laudo da PFOSSE para confirmar a causa da morte da vítima. Um homem de 42 anos foi preso suspeito de extorsão contra uma empresa provedora de internet. A prisão aconteceu no sábado, na zona rural de São Luís do Curu. A Secretaria da Segurança Pública informou que o suspeito foi capturado em flagrante pela Polícia Civil do Ceará por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária da região metropolitana. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Capturas e está à disposição da Justiça. A Secretaria informou que, com esta prisão, chega a 79 o número de capturados pela DRACO durante a Operação Strike, que visa desarticular grupos criminosos envolvidos em ataques a provedores de internet e prender donos de empresas clandestinas envolvidos em ações criminosas. Entre as capturas está a de um homem de 23 anos, também flagrado extorquindo uma empresa em São Gonçalo do Amarante no último dia 21 de agosto. O indivíduo, que já tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, foi autuado em flagrante por extorsão e por integrar organização criminosa. Ele segue à disposição da justiça. Uma mulher foi atingida na cabeça por uma cadeira e precisou levar 7 pontos após uma discussão em um bar no bairro Barroso, em Fortaleza, na última segunda-feira. Ela afirma que foi atingida ao tentar defender uma amiga que estaria sendo assediada. Conforme a vítima relatou, ela, a companheira e uma amiga estavam bebendo no bar no período da noite, e ao lado deles haviam alguns homens também bebendo. Em determinado momento, um deles teria abordado a amiga da vítima. A vítima e a companheira, ao perceberem que a amiga estava alcoolizada, teriam tentado afastar a mulher do homem devido ao estado dela. Por causa disso, começou uma discussão entre o grupo de homens e as mulheres. Foi nesse momento que a vítima foi atingida na cabeça por uma cadeira. Imediatamente após a agressão, a mulher começou a sangrar. A polícia militar foi chamada e com eles uma ambulância. A mulher agredida foi socorrida e precisou levar 7 pontos na cabeça devido ao corte. A vítima afirma que o agressor não foi conduzido a uma delegacia para prestar depoimento. Seis pessoas foram presas no início da manhã desta segunda-feira pelo envolvimento com organizações criminosas na cidade de Mauriti, São João do Jaguaribe, Morada Nova, Tabuleiro do Norte, Alto Santo e Limoeiro do Norte. Elas também são suspeitas de expulsar moradores do distrito de Uiraponga, em Morada Nova. Na operação, a Polícia Civil cumpriu 22 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão. Os alvos também são investigados por crimes como homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e organização criminosa. Em julho, o criminoso que ordenou a expulsão de moradores foi preso em São Paulo. Agora, a polícia realiza a segunda fase dessa investigação, prendendo mais suspeitos de envolvimento no crime. Com medo das ameaças dos criminosos, a maioria dos moradores abandonou as casas na comunidade da zona rural. A insegurança comprometeu até o funcionamento do comércio, da escola, que ficou sem aulas, e do posto de saúde, que também suspendeu as atividades. Um veículo leve sobre trilhos colidiu em um caminhão-baú em uma passagem de nível no cruzamento da Avenida Francisco Sá com a Avenida Tenente Lisboa, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira. Conforme a Metrofor, o condutor do trem estava consciente e comunicativo, mas precisou ser encaminhado a um hospital de emergência para avaliação médica em razão do forte impacto que danificou parte da frente do VLT e o baú do caminhão. Os passageiros que estavam no VLT não ficaram feridos e foram retirados do veículo após o acidente. Ainda de acordo com o órgão, o Ceará registrou uma redução de 46% no número de colisões entre trens e veículos. Um casal foi preso em um carro roubado e com placas adulteradas após uma perseguição da polícia que começou no bairro Pajuçara e terminou no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, na tarde deste domingo. Segundo a Polícia Militar, agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas estavam patrulhando na região quando avistaram um carro suspeito de envolvimento em crimes trafegando na via. Os militares deram ordem de parada, porém o condutor tentou fugir da abordagem dirigindo na contramão, o que fez com que os policiais atirassem em um dos pneus do carro. Na ocasião, os policiais capturaram Andressa Viana Pessoa, de 30 anos, e o namorado dela, Isaac Pereira Guimarães, de 20 anos. Ao verificar o carro, os policiais encontraram três celulares e constataram que o veículo havia sido roubado de uma médica no dia 21 de agosto, na frente de um hospital particular em Maracanaú. Além disso, o automóvel é suspeito de ter sido usado em outros delitos, como roubos e sequestro. Ainda em continuidade na ocorrência, os militares foram até a casa de Andressa. No local, os policiais apreenderam uma pistola, um carregador e 12 munições que estavam no quarto da suspeita. O homem e a mulher foram conduzidos à delegacia do 29º Distrito Policial, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo. Essa não foi a primeira vez que Andressa teve envolvimento com o crime. Quando adolescente, ela respondeu a atos infracionais referentes a roubos. Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, já na segunda hora do programa, para destacar outros assuntos, trazer os primeiros registros da audiência. Continue ligado. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Saúde e Visão. Dr. Marcelo Pará responde. Doutor Marcelo Pará, Orlando de Nova Russas quer saber como reduzir o estresse visual no trabalho. Amigo Orlando, o que mais causa estresse visual ou cansaço visual é o uso excessivo da visão de perto. Além de estar com o exame e os óculos em dias, você deve procurar afastar um pouco mais o celular e a tela do computador e as atividades próximas. Também não podemos esquecer de cuidar da iluminação do ambiente. Sempre trabalhar em um ambiente bem iluminado. E para cada 20 minutos de atividade de perto, precisamos de 2 minutos de descanso em atividade de longe. Se o cansaço persistir, procure um optometrista. Dr. Marcelo Pará atende para a Fábrica das Lentes de Nova Russas, toda sexta e sábado. Marque sua consulta ao WhatsApp 889-9638-9604. Você já conhece a Rede de Óticas Fábrica das Lentes? Esta renomada rede de ótica que conquistou o mercado de óculos de toda a região. Aqui oferecemos um atendimento de excelência com profissionais altamente qualificados. Nossas condições de pagamento são facilitadas e a qualidade de nossas armações e lentes é excepcional. Na Ótica Fábrica das Lentes, seus olhos recebem um tratamento VIP com exames de vista de alta precisão realizados em nossa clínica moderna e bem equipada. Além disso, realizamos exames todas as sextas e sábados. Não perca essa oportunidade. Venha nos visitar e aproveite para agendar a sua consulta. Estamos na Rua General Sampaio, 999, no centro de Nova Russas. Ligue para 88-99407-3905 ou 88-996-38-9604 e agende seu atendimento. Na Ótica Fábrica das Lentes, a confiança é recíproca. Você confia porque somos os melhores. E somos os melhores porque você confia. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu, na Romeu Veículos você vai encontrar boas opções em automóveis e a total credibilidade que uma concessionária deve oferecer. Siga nosso Instagram e conheça alguns de nossos modelos disponíveis, novos e seminovos. Romeu Veículos, Avenida Sargento Hermínio 1500, São Vicente, Crateús, Ceará. Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores. 88-3691-2340. Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta de melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenholanda, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Atenção! Zé Filho Empréstimo avisa que estamos em novo endereço, na Rua Antônio Joaquim de Souza, 1047, no centro de Nova Russas, na loja Nai Boutique. Aumento de salário para você aposentado e pensionista do INSS e BPC e Loas. Empréstimos com débito na conta de luz. Solicite hoje mesmo contratação sem burocracia. Fazendo seu empréstimo a partir de R$8.000, já escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 88 98858 7460. Atendemos em qualquer cidade. Zé Filho Empréstimos. Crédito rápido e seguro. Matriz em Crateús e Fortaleza e há quase uma década na cidade de Nova Russas, a funerária Renascer em Cristo, localizada na Rua General Sampaio, 1196. Agora contamos com o Centro de Velório Renascer em Cristo, localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 337, subida com o Alto do Zé Pedrosa. Amplo espaço, dedicado a oferecer suporte e conforto nos momentos mais difíceis. Sala de velório climatizada e confortável, espaço para cerimônia. Cerimônias personalizadas 24 horas com profissionais qualificados. Veículos de alto padrão contando com limusine funerária. Estamos aqui para proporcionar o acolhimento, dignidade e respeito. Grupo Renascer em Cristo Funerais. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Bom, são 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, voltando aqui na sua FM 102,7 e o Jornal Seara, edição desta segunda-feira, 1º de setembro, 21 anos da Rádio Seara. Vamos então fazer os primeiros registros de participações aqui no programa. Muito bem, Luiz Augusto, temos participação via WhatsApp nesta maravilhosa tarde aqui no nosso Jornal Seara. Obrigado pela companhia. Silvia, em Santa Teresa, parabenizando a Rádio Seara pelos seus 21 anos. Obrigado, Silvia, em Santa Teresa, Hidrolândia. Obrigado pelo carinho, pela audiência na nossa Rádio Seara. Bom dia, Rádio Seara. Eu escuto esse programa todo dia. Sou ouvinte certo do programa de vocês. Meus parabéns também. Obrigado, Nonata, pela sintonia, pelo carinho aqui na Rádio Seara. Ele mandar eu já para de Buxô, de Cadreúz, Bel da Mídia, né? Ele mandar uma luz aí para o Monal de Pastor aí de Nova Russa, tá bom? Obrigado pela audiência, pela sintonia. Deus abençoe, abraço também para Marilene Pedrosa, aqui em Nova Russas. Rádio Seara, Deus abençoe os seus propósitos e toda a sua caminhada em prol da evangelização de todo aquele que ainda não creu no Senhor Jesus. Encontrar os perdidos para salvar. Essa foi o melhor investimento que já foi feito para que pessoas conheçam o amor de Deus e possam caminhar felizes rumo à eternidade. Sou feliz por ter um dia participado desse projeto. Valeu, felicidades. Quando olho para trás, eu me recordo de como o Senhor foi generoso e foi maravilhoso, salvando vidas e a satisfação de encontrá-los felizes da vida, como o Antônio Duarte, como a irmã Raimunda lá de Pedra Redonda, como muitos outros que conseguiram chegar ao pé da cruz. Louvo a Deus também por uma pessoa lá em Quiterianópolis que escrevia para o programa com lágrimas nos olhos, porque tinha encontrado o amor de Deus. E assim foram muitas vidas chegando ao pé da cruz e confessando que eram pecadores e que precisavam de reconciliação com Deus. Quantas cartas respondidas, quantos cursos oferecidos, quantas pessoas edificadas na palavra do Senhor. Glória a Deus, louvo a Deus por esse envolvimento que tive nesse programa de rádio. Muito obrigado, Marilene Pedrosa, em Nova Russas. Deus lhe abençoe. Obrigado pela audiência, pelas palavras. Um forte abraço a toda a família, a Carminha, Márcio Cleudo, Esdras, Joaquim, o Benício. A gente agradece muito o carinho, a sintonia. Maria de Jesus também está ouvindo a Rádio Seara, em Canidezinho, Nova Russas. Forte abraço para você, Maria de Jesus, também parabenizando a Rádio Seara pelos seus 21 anos. Danilo, na Mata Fresca. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Aqui é o Danilo de Mata Fresca, passando para parabenizar a Rádio Seara, que é uma rádio muito abençoada, que tem edificado os cristãos no caminho do Senhor e dando conhecimento à palavra de Deus a todos. E a você, um belíssimo jornal que você faz. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês que compõem essa maravilhosa rádio. Tenha uma boa tarde, fique com Deus. Danilo de Mata Fresca. Boa tarde, valeu Danilo. Abraço para você, abraço para todos aí em Mata Fresca, acompanhando a Rádio Seara. Também Silvana em Livramento, Ipueiras. Boa tarde, valeu Silvana pela sintonia. Nosso amigo Lucilânio em Crateús também conosco. Abraço para você, Lucilânio, e todos em Crateús. Boa tarde. Fabiano Dantas, de Campos, Nova Russas. Abraço para você, Fabiano Dantas. Deus lhe abençoe. Boa tarde. Bom dia, meus amigos da rádio. Bom dia, meu amigo Luiz Augusto. Passando aqui para mandar um abração aí. Agora na hora do jornal. Um abração aí para todos aí. Pessoal lá do Responde. Luiz Augusto lá, o Chico, meu irmão. O Cicinho lá no Responde. A Nelena, minha irmã, um abração para você, Luiz. Tô aqui em Curitiba, no Paranazão. Que um frio da gota serena. Um abração. E quando é que você vai lá no Responde, Augusto? Lá o irmão Chico com minha galinha. Então, estou aqui escutando o programa de vocês aqui em Curitiba. Um abração, João Paulo. Ok, João Paulo. Irmão obrigado. Do irmão Chico. Obrigado aí pela audiência. Com certeza, quando você retornar, a gente aparece por lá, viu? Obrigado. Muito bem. Conosco também o Cláudio Martins, em Guaraciaba do Norte. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, amanhã, provavelmente amanhã, começa a maior vergonha do judiciário brasileiro da história. Nunca houve antes, talvez não tenha depois, a pouca vergonha do processo arbitrário contra Jair Bolsonaro, né? Então, assim, é um processo mentiroso, fraudulento, que não teve base em nada. A base deles é acusar de um golpe que não teve arma, nem forças armadas junto. Quem ia dar o golpe era quem estava com a Bíblia se manifestando, com a bandeira do Brasil, com a camisa do Brasil. Esses eram os monstros que estavam protestando e dão um golpe no Brasil. E aí, como eles não tinham argumento para sustentar esse sistema maligno e também o rei dos ladrões, inventaram essa mentira, essa farsa, essa picaretagem aí para incriminar um cara. Se não tem processo nenhum. Porque assim, viraram a vida desse cara de ponta cabeça, todo dia eles inventam uma coisa e não se sustenta de pé. Porque é mentira, como a esquerda vive de narrativas e mentiras, então não se sustenta. Mas porque ele afrontou o sistema, é uma pedra no caminho dessa organização criminosa do PT e os seus satélites e puxadinho, incluindo o STF. Então assim, eles tinham que arrumar algum crime para tirar o cara do páreo, porque o cara é uma sombra muito grande nesse sistema maligno. Então, assim, mas eu acredito que a mão de Deus vai pesar contra esses malignos. E também, Estados Unidos, Trump, eu estava vendo uma reportagem que o Trump vai acompanhar ao vivo tudo isso, e a Lei Magnificent vai servir para botar um freio contra peso nesses malignos. E depois, atrás de tudo isso, tem uma lei 6.305 que vasculha e filtra tudo da vida desses malignos para saber as falcatruas pesadas que esses malignos têm feito no Brasil. Então aí ainda ileso, mas isso é por pouco tempo, se Deus quiser. Que parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba. Ok, meu caro Cláudio, obrigado aí pela audiência. Você disse no início que essa é a maior vergonha da justiça brasileira, mas certamente uma vergonha, caso vingue o regime que nós estamos tendo nesse momento, que se repetirá. Talvez esse seja o tipo de notícia que nós, de justiça que nós teremos a partir de então. Saí para um intervalo, retorno aqui para bater um papo com o Timóteo Gossen, que é um dos responsáveis aí pela frequência 104.7. Está no ar já nesse 1º de setembro. Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Centro Automotivo BG Pneus está com novas instalações. Sala de espera climatizada, equipe de mecânicos treinados para cuidar bem do seu carro e alinhamento em 3D único da região. Troca de óleo do câmbio automático e pneus para carros nacionais e importados, caminhões, agrícolas e industriais. No Centro Automotivo BG Pneus, na compra do escapamento e do óleo, a troca é gratuita. Bateria Moura em até 10 vezes sem juros. E se a bateria falhar, a BG Pneus vai ao seu encontro em qualquer lugar da cidade. Centro Automotivo BG Pneus, Avenida João Gregório Timbó, 978, Progresso, Nova Russa, Ceará. 88 9713 5519. Centro Automotivo BG Pneus, seu carro em boas mãos. Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato. Você precisa comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verduras com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimague. Garantia de boas compras. Rua Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro, Nova Russas. Telefones 3672-1326 e 9929-1981. De mais variedade. Martimague. Ótica Prime. Sua saúde visual não tem preço, mas na Ótica Prime custa bem menos. Na Ótica Prime você encontra lentes de contato, armações, lentes oftálmicas das melhores grifes do mercado e que combinam com seu estilo e bom gosto. Recebemos o seu óculos usado como desconto de R$100 na compra do seu óculos novo. Temos armações promocionais a partir de R$150. Ótica Prime. Atendimento eficiente e rápido com profissional especializado em ambiente climatizado. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. Atenção, Nova Russas e região, quando o assunto é construção ou reforma. Lugar certo é a Casa da Construção. Na compra de qualquer valor, você, cliente, ganha 10% de desconto ou pode parcelar sua compra em até 10 vezes no cartão de crédito. Venha fazer seu orçamento. Estamos lhe esperando. Temos todos os produtos para sua obra e reforma, além de motores e produtos para irrigação. Casa da Construção, tudo para sua construção com o melhor preço da região. Estamos com promoção em revestimento. Cerâmicas, cimentos, louças, sanitários, material elétrico e hidráulico. Vem fechar negócio com a gente. Estamos localizados à Rua Alípio Gomes, 202, Centro, Nova Russas, em frente à estação ferroviária. Informações 88 99653-5514. Casa da Construção, aqui sua obra começa bem. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto. Bom, são 13 horas e 21 minutos em Nova Russas, retornando aqui com o Jornal Seara, abrindo um espaço para uma conversa com o diretor da Rádio Seara, Timóteo Gossen, sobre Rádio Seara 102,7 FM, sobre a nova frequência da Rádio Seara em Ibiapina, 104,7 FM, que entrou no ar também nesse 1º de setembro, dia em que a emissora completa seus 21 anos. Boa tarde, Timóteo, bem-vindo aqui ao Jornal Seara. Eu gostaria que você iniciasse a sua participação conosco hoje aqui, dizendo como é que se sente, né? Por uma data como essa. Você algum dia imaginou que isso estivesse acontecendo? Quer dizer, além de celebrar o aniversário da Rádio Mãe, vamos colocar assim, você passa a também celebrar o aniversário da filial ou da frequência que vai expandir ainda mais o sinal da emissora que completa 21 anos hoje. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Os sentimentos que eu tenho no dia de hoje é variado, né? Alegria, gratidão a Deus e realmente a gente, como eu estava falando aqui no off, que 3 anos atrás a gente nem imaginava assim, a expansão da Rádio Seara nesse sentido. E aqui nós temos, hoje nós ligamos o transmissor, uma emissora lá no município de Ibiapina. E é muita gratidão e a gente vê que isso aqui é coisa de Deus, que nenhum de nós aqui podemos receber a glória de o que rolou, o que aconteceu para isso ser algo real no dia de hoje. Então, realmente, a glória vai ao nosso Deus Todo-Poderoso. 3 anos atrás, a gente não estava imaginando, mas ele já tinha os seus planos. Deus já sabia disso. E como é o propósito da Rádio Seara? É falar do Evangelho, falar as verdades bíblicas. E o nosso objetivo continua também com essa expansão para Ibiapina. É divulgar a palavra de Deus, semear o Evangelho para as pessoas nos mais remotos locais poder sintonizar a 104,7 ou a 102,7 e ouvir a palavra de Deus, ouvir o plano de salvação que todos nós necessitamos. Nós somos pecadores e esse pecado nos separa da glória de Deus. E Jesus abriu o caminho para a gente gozar essa salvação e essa vida eterna. E é isso que nós compartilhamos aqui na Rádio Seara, na 102,7. E agora, já 7 horas de transmissão, na 104,7. Mas, se Deus quiser, vamos continuar propagando o Evangelho lá, naquela região de Ibiapina, Pacujá, no sertão, descendo a serra, Pacujá, Graça, Mucambo. E, como você falou, né? Aqui a mãe, completando 21 anos, e nascendo uma filha, que é a 104,7. Ô, Timóteo, evidentemente que nós sabemos que tudo é no tempo de Deus, né? Uhum. Tudo é no tempo de Deus. Para ele não existe rapidez nem demora. A gente, o nosso entendimento humano é que achamos em determinadas ocasiões que as coisas ou ocorrem rápido demais ou demoram muito a acontecer. Trazendo aqui para o papo em si, para a conversa em si, eu lembro que há pouco tempo você estava falando aqui comigo, com todos, com a equipe, para que a gente orasse por esse projeto, né? Que estava ainda na fase embrionária, havia essa possibilidade de se conseguir uma frequência lá em Ibiapina. E para mim aconteceu rápido demais, né? Porque de lá para cá, tanta coisa ocorreu, não é simples você colocar uma emissora de rádio no ar, você construir toda a questão técnica para viabilizar um projeto como esse, para harmonizar com essa, né? Para ter um outro estúdio ali que estava praticamente obsoleto, né? Apenas a Joelma fazia uso dele lá toda manhã, enfim. E tudo harmonizar de tal forma e dar tudo certo exatamente para entrar no ar hoje, justamente no dia em que a Rádio Ceará comemora 21 anos. Foi muito difícil viabilizar tudo isso em tão pouco tempo? Humanamente, sim. Eu digo que humanamente, assim, as coisas um mês atrás não estavam encaixando. Eu particularmente olhava para todo esse ribuliço e eu dizia assim, rapaz, sei que não, acho. Será que isso vai dar certo? E eu até questionava isso um mês atrás, né? E um pouco tempo atrás, porque Deus abriu as portas para a gente finalizar e a licença ser tudo legal lá. E outra coisa é que o meu filho, Nathan, ele trabalha com isso nos Estados Unidos. Ele trabalha. Teve que trazer o Nathan de lá. Ele pediu férias, disse, pai, eu quero ir ajudar na montagem dessa emissora. E encaixou uma coisa com o outro, o meu colega também disse, não, tamo dentro, vamos ajudar nessa parte técnica. E como você sabe, eu não gosto de microfone, eu gosto mais da parte técnica. Então, nós três, com mais ajuda de outros, conseguimos fazer a instalação lá em Ibiapina, com o transmissor. Ainda faltam uns detalhes, mas a gente vê a mão de Deus em tudo isso, né? Porque realmente foi rápido, mas também a gente reconhece que foi banhado com muita oração, muita oração. E algo interessante é que o Flávio Moisés falou sobre isso 20 anos atrás. Reunia um grupo de igrejas, de irmãos, e realizava retiro de oração. Começou aqui em Nova Russas. E nesses retiros de oração, momentos dedicados à oração, foi já daquela época, já oramos pelas cidades de Mucambo, Pacujá, Graça, municípios, Pires Ferreira, municípios que realmente a gente, olhando assim, via que uma necessidade do Evangelho. Então, eu acho que as orações talvez seja até lá de 20 anos atrás sendo respondida assim, nessa maneira de Deus abrir as portas para a gente adquirir essa emissora lá em Ibiapina e abençoar aquela região com o Evangelho. Sim, são 13 horas e 29 minutos. Estamos conversando aqui com o Timóteo Gossen, diretor da Rádio Ceará, falando um pouco de todo esse processo que culminou com o início das atividades da Rádio Ceará 104,7 lá em Ibiapina. Timóteo, eu queria falar um pouco sobre a abrangência, né, da nova frequência. Eu queria que você, como um entendedor dessa parte técnica, da questão de transmissor, da engenharia que é feita através da torre com transmissor, altura, né? Nós vamos entrar em quantos municípios especificamente através dessa nova frequência 104,7? Certo, a ilustração da mãe criando ou dando parto a uma filha, né, que é a 104,7, é bem interessante, porque realmente a filha, a 104,7, é um bebê. E realmente a licença, para você que não entende ou não está sabendo dessas coisas, cada emissora precisa uma licença. O governo estabelece a potência, a área de abrangência. Então, Nós aqui na Rádio Seara 102,7 temos uma licença para operar com 5 mil watts. E então, lá na Ibiapina, essa emissora tem a licença de operar, para operar com 70 watts. Então, você, por aí você entende que há uma diferença muito grande entre uma emissora e a outra. Nós, aqui na 102,7, operamos com 5 mil watts. E lá está operando com 70 watts. Mas, quando a gente começou a fazer o levantamento daquela frequência, a gente viu que há uma boa possibilidade de aumentar a potência sem interferir com outras emissoras e que seja documentado e legalizado perante o governo, Ministério das Comunicações. Então, o plano é de começar pequeno, esse é o primeiro passo, e nessa, do jeito que está agora, a gente abrange basicamente Pacujá, Mucambo e partes do município de Graça. Ibiapina, eu sei que entra um pouquinho em São Bendito também, e eu creio que entra em Ubajara. E eu estava falando com o Cícero hoje de manhã. A radiodifusão tem muita ciência, muita engenharia, mas tem um fator mistério que você estuda, pesquisa, analisa, e de repente o sinal não se comporta como você imaginava. Então, e realmente tem algumas ligações de mais distante, de outros municípios, além desses seis municípios. Hoje já recebemos ligações, e na medida que a gente vai apurando essas informações, né, a gente vai ver realmente... Há pouco estavam falando aqui em Santana do Acaraú. Santana do Acaraú, é um dos que municípios é muito do longe. Norte de estado, é. Sim, muito longe. Como engenheiro, eu não sei como é que o sinal está... Não dá para explicar, não, né? Não dá para explicar. E eu faço a comparação. 104,7 é como uma cinquentinha em comparação com a 102,7, que eu comparo com uma carreta, né? Então, são duas emissoras com a potência bem diferente, mas... Se Deus quiser, a gente está querendo aumentar a potência, e o plano, alguns já têm visto talvez o vídeo no Instagram, e lá explica muito bem a nossa abrangência da 102 e a futura abrangência da 104. Então, no futuro, nós queremos abranger Cariré, Heriutaba, parte de Vajota, Groaíras, Forquilha, Sobral, Alcântaras, talvez nem todo esse município, Coreaú, Frecheirinha, aí em cima da serra, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Bendito, uma parte de Carnaubal e uma parte de Guaraciaba do Norte. Isso seria com o sinal forte, né? O upgrade, vamos dizer assim. Então, mas isso vai demorar, precisamos da entrada em papelada perante o Ministério das Comunicações, e tem um prazo para cumprir, tem certas etapas que nós temos que cumprir perante o Ministério das Comunicações. Então, estamos começando pequeno, mas com a graça de Deus vamos continuar aumentando a potência e a abrangência da 104,7. Existem alguns desses municípios que você citou, em caso de aumento da potência, a partir desse projeto que tem que ser desenvolvido e enviado para o Ministério das Comunicações, que nós já entramos aqui através da 102,7, né, Timóteo? Sim, existe alguns municípios que vão ter as duas frequências, né? Por exemplo, tipo Vajota. O sujeito Vajota tanto escuta em 102,7 como em 104,7. Correto. Em Vajota. Vajota, talvez um pouco de Heriutaba. E talvez alguns em Hidrolândia pegue também os dois sinais, as duas frequências, né? E Santa Quitéria. Mas uma boa parte é para o norte. Né? É, então você que está aí nesses municípios escutando a Rádio Ceará em 104,7, é a mesma programação, tá? 102,7, 104,7. Nesse início, com uma pequena diferença, que nesse horário tem uma programação musical que está sendo feita no estúdio que fica aqui ao lado. Correto. O jornal aqui é só para quem está ligado em 102,7 FM, tanto o esporte como o jornal. Sim. É, mas lá para 104,7 essa programação é diferente, entre 11 e 2 da tarde. Correto. Aí, a partir das 2 horas, unifica a rede. Exatamente. Muito bem. Então, 14 horas, vamos unificar a rede, as duas emissoras, até amanhã, às 11 horas. Beleza. Timóteo, uma outra coisa que me chamou a atenção também é que, outro dia, a gente conversando aqui, você me disse que essa frequência, embora a pessoa que era detentora dela já tivesse há cerca de 4 anos, é isso? Sim. Ela correto. Nunca entrou no ar, né? Não, correto. Nunca entrou no ar. Como é que você avalia um caso como esse aí? O cara estava lá com a frequência, não é? Com autorização para operar, para colocar uma emissora de rádio no ar, nessa frequência. No entanto, nunca colocou. Estava esperando pela Rádio Ceará, é isso? Eu acho que Deus estava aguardando aí, estava mandando ele esperar para poder entrar com programação evangélica, programação sadia, programação que transmite a verdade bíblica. A gente até conversava sobre isso, né? É bom porque, ao contrário do que ocorreu aqui em 2004, quando Sim. houve aquela mudança abrupta, né? Sim. De uma vez a rádio, que era parte da programação secular, anoiteceu de um jeito e amanheceu de outro, né? Uma Sim. programação segmentada. Então, isso não vai acontecer lá em Ibiapina. Não. As pessoas começarem a ouvir do pela 104,7, né? Não vão ter esse problema. Correto. Não vão se deparar futuramente com um choque como esse. É. Exatamente. Outra coisa que eu acho. Várias pessoas já falaram comigo. Mas a 104,7 é tão próxima a 104,9, que é uma frequência comum aqui na nossa região. Mas naquela região não é uma frequência usada por outras emissoras. Então, a 104,7 naquela região é uma frequência aberta, livre, e tem pouca interferência. Então, eu sei que talvez algumas pessoas tenham esse questionamento, né? Lá não tem comunitária nessa frequência. Correto. 104.9. Correto. A não ser que apareça futuramente. O Anatel tem feito um planejamento de manter a 104,9 para cá. Então, de Catunda, Matriz, lá de Pires de Ipueiras, para o sul, as comunitárias entram na 104,9. Mas de Vajota, ou de Ipu, Vajota, para o norte, a 104,9 não é usada. Então, abre o espaço para a 104,7, a nossa emissora. Que bom. Pois não, Flávio? Sim, Timóteo. Boa tarde. Você gostaria que você falasse um pouco mais sobre também o porquê dessa região. Foi uma oportunidade que surgiu da região de Ibiapina. É realmente um desejo de levar o evangelho ali, justamente para essa região da Ibiapina. Por que em Ibiapina a Rádio Ceará? Boa pergunta, Flávio. Boa tarde. Boa pergunta. Eu já falei para algumas pessoas que se houvesse a oportunidade de comprar ou adquirir uma emissora, vamos dizer, lá para Tauá, vamos supor, eu acho que não teria o interesse que nós temos ali para aquela região. Por quê? Porque a gente, ao longo desses 20 anos, a gente vem orando pelas aquelas cidades, naquela região, e tem trabalho entre aquelas igrejas, aquelas cidades. Tem igrejas que estão no início e a gente vê a necessidade de lá também. Então, juntando esses fatores, confirmou na nossa mente que isso realmente era o direcionamento de Deus. Sim. Muito bem, saí para o intervalo, a gente retorna logo após, ainda conversando com o nosso diretor Timóteo Gussen sobre 104,7 FM, Rádio Seara em Ibiapina. Aguarde. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. O canal do povo, direto com as autoridades. Tudo o que você precisa saber. A maior cobertura da região, no comando de quem vai onde a notícia está. Onde a notícia está. Roberto Lira. Legal, Roberto Lira, o repórter do YouTube. Dá um pulo lá. Paraíso Hotel Familiar. Seus pernoites tranquilos e confortáveis, com segurança e bom atendimento. Quartos com suíte, ar-condicionado e Wi-Fi, com preços populares. Servimos café da manhã. Paraíso Hotel Familiar. O conforto que você precisa está aqui. Rua Antônio Carlos 670, ao lado da rodoviária em Nova Russas. Faça a sua reserva. 3672-1379 ou 9947-8569. Paraíso Hotel Familiar. Organização Chico Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Confie seus olhos aos especialistas em oftalmologia da Ótica e Relojoaria Matos. Dr. Felisberto, oftalmologista, com vasta experiência em doenças oculares. Temos técnico ótico que dá toda a assistência aos seus óculos. Encontre os óculos perfeitos para o seu estilo na Ótica e Relojoaria Matos. Venha conferir nossa diversidade de modelos e marcas. Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2312, Centro, Nova Russas. 85 99769-7761. Recupere a nitidez da sua visão com os tratamentos Ótica e Relojoaria Matos. Responsável Flávio Timbó. O Senhor está cuidando de mim. E o Dr. Felisberto, oftalmologista, estará atendendo na Ótica e Relojoaria Matos nos dias 5 de setembro, sexta à tarde, a partir das 17 horas. E dia 6 de setembro, sábado pela manhã. Então, agende o seu atendimento. E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. Medicamentos de referência, genéricos, fraldas, higiene pessoal e muito mais com os melhores preços do mercado. Se você quer economizar de verdade, vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 889-9283-3966, bairro Progresso, e 889-9948-1900 no centro daqui de Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto. Tudo bem, 13 horas e 45 minutos, retornando aqui para o último bloco do nosso programa nesta segunda-feira. Estamos conversando com o nosso diretor, Timóteo Gussen, sobre o projeto Rádio Seara 104,7 em Ibiapina. Timóteo, quero já partir para a conclusão dessa nossa conversa sobre o assunto, ao mesmo tempo... em que nós agradecemos pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos que foram feitos acerca desse projeto, né, da emissora, e até já compartilhar conosco alguns projetos futuros, eu quero deixá-lo à vontade aí para algo a mais que você desejar acrescentar em relação ao que faltou ser dito no caso, né? Certo. Provavelmente você, ouvinte, já viu nas nossas redes sociais que hoje a gente está recebendo doações, ofertas para melhorar esse sinal. Nessa entrevista a gente tem falado do primeiro passo. O primeiro passo foi tomado e nosso plano é de aumentar a potência lá da 104,7. E se você tem um desejo de participar, ajudar em adquirir esse novo transmissor, você pode fazer a sua doação pelo Pix, acho que está na tela aí, ou entrar em contato com o nosso WhatsApp 88-3672-1221. Para receber mais informações como você pode ajudar. Ao longo desses 21 anos, a Rádio Seara tem abençoado muitas pessoas. E talvez você, dos últimos 10 anos, talvez nos últimos 5 anos, você tem recebido uma bênção através da Rádio Seara, aquele alimento espiritual no dia a dia. E agora nós desafiamos você a ajudar, a abençoar outras pessoas. São aquelas pessoas naquela região de Ibiapina, com essa expansão da Rádio Seara. E nós não estipulamos um valor, queremos somar esses valores. O que Deus colocar no seu coração, que você quer ajudar na expansão da Rádio Seara para o norte, entre em contato e a gente repassa o Pix para fazer essa contribuição. E desde já a gente agradece a sua ajuda nessa causa. Muitas pessoas já ajudaram para adquirir essa emissora, essa licença, mas estamos dependendo de Deus para concluir esse projeto e entrar com uma emissora mais potente para cobrir melhor, com um sinal bem forte naquela região, chegando com um sinal forte em Sobral também, nosso desejo. Se com essa expansão, Luiz Augusto, fiz os cálculos somando lá os municípios e da área, uma vez que a gente conclui o projeto, eu creio que a nossa abrangência em população vai ser maior do que a 102,7. Então, nós vamos realmente dobrar o nosso potencial de audiência com a 104,7. Uma vez que a gente concluiu o projeto. Então, pedimos as orações de todos aí nesse sentido e que Deus possa nos continuar usando e nos guiando nesse projeto. Tá ok, então. Timóteo Gossen, obrigado mais uma vez pela participação aqui. Obrigado por tudo que você tem feito, né? Nós louvamos a Deus, evidentemente, pela sua vida, da sua família, enfim, das pessoas que estão envolvidas aqui nesse projeto da Rádio Seara, desde o início, ainda em 2004. Eu particularmente comento, às vezes, com minha esposa e com outras pessoas com quem eu tenho o prazer de me relacionar em determinados momentos de conversa, que nós vemos realmente o quanto vocês são engajados, o quanto o que é importante para você, para os seus irmãos, enfim, para todos que estão envolvidos nessa missão aqui, realmente levar o Evangelho através do rádio, poder contribuir para que Deus salve pessoas, resgate almas, né? Para que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e tenham a vida eterna. Luiz, então, isso aí até é... por isso também vocês também estão nas nossas orações. Obrigado. Para que Deus continue usando. Obrigado. Isso aí não é para a glória nossa, mas é para a glória de Deus. E eu louvo a Deus pela equipe que nós temos aqui. Realmente trabalhando como uma equipe, no mesmo direcionamento e com o mesmo alvo, nos motivando. E realmente é um prazer trabalhar com a equipe aqui que nós temos. Que Deus formou essa equipe e é para a glória dele mesmo. Muito obrigado. Amém, amém. Deus abençoe, Timóteo. Obrigado. Mais uma vez, faltam 9 minutos para as 14h em Nova Russas. 9 para as 14h. E temos participação através de mensagens de WhatsApp, que está com a gente, é o Lucilânio em Crateús. Um abraço para você, Lucilânio. Obrigado pela audiência. Maria Helena, em Riacho da Lapa e Poeiras. Boa tarde. João Lucas, toda a equipe Seara. Estou passando aqui para parabenizar a Rádio Seara. Tem sido uma bênção para todos nós. E que Deus abençoe, que essa rádio permaneça até a vinda do Senhor Jesus, sendo canal de bênção para todo brasileiro, para toda a humanidade. Sou feliz de ter conhecido a Rádio Seara. Maria Helena, em Riacho da Lapa e Poeiras. Um abraço para você. Obrigado, Maria Helena, em Riacho da Lapa e Poeiras. Francilene, do bairro São Francisco, Nova Russas. Irmão, boa tarde. João Lucas, bom dia, Pai do Senhor, Luiz Augusto. Que Deus abençoe esse jornal abençoado, essa rádio abençoada. Estou aqui na escuta do Jornal Seara. Que Deus abençoe a todos. Que Deus proteja e guarde. Que Deus dê uma tarde abençoada. Deus abençoe essa rádio, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas, que Deus... Sou ouvinte certo todos os dias do jornal, começo de manhã, vou até de tarde. Só desligo meio-dia, quando termino o jornal, de tarde eu ligo de novo, que é uma bênção de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Beleza, abraço para você, Francilene, do bairro São Francisco, também a Maria em Poranga. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Luiz Augusto. Maria de Poranga. Gostaria de parabenizar essa rádio maravilhosa. É muita gente ligadinho. E para vocês aí da rádio, você fazer um programa maravilhoso. Programa muito bom, gente, de vocês todos da rádio. Fique com Deus e um abraço. Parabéns para essa rádio maravilhosa. Maria. Um abraço para você. Obrigado, Maria, pela sintonia. Alexandre Loyola, de sucesso, também parabenizando a Rádio Seara. Um forte abraço para você, Alexandre e família. Participação em áudio. Boa tarde. Parabéns para quê? Aquele que teve a atitude de que Deus fez para colocar esta rádio Seara, chama-se Missionária, porque através dela muitas vidas são alcançadas pelo Senhor. Uma rádio que 24 horas ela está disponível para anunciar o Evangelho da Paz, seja por louvores ou por palavras. Obrigado, Senhor, por todos estes funcionários que o Senhor escolheu para estar ali sendo uns missionários pela ordem do Senhor. Eu dou glória a Deus e aleluia pelo a força que a gente tem no dia de assistindo essa rádio. Abraço para você, Toinha. Deus abençoe sua vida, sua família. Abraço para o Aureliano, em Nova Russas, parabenizando a Rádio Seara pelos seus 21 anos. Forte abraço, meu amigo Aureliano e família. Juraci, em Crateús, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas e Flávio Moisés e todos que compõem a mesa do Jornal Seara. E que Deus continue dando a cada dia que se passa graça e virtude a esse meio de comunicação que tem propagado a sua maravilhosa palavra nos nossos corações. Bendito seja Deus, não só pelos 21 anos de existência, mas por quanto tempo o Senhor conceder deste canal de bênção na terra. Que Deus abençoe a vida do Timóteo Gossen, diretor desta maravilhosa rádio, e todos que a sintonizam, sejam agraciados pelo Deus Todo-Poderoso. Eu sou uma das pessoas que sou abençoado dia e noite sem parar nesta rádio, porque não muda a sintonia para outro. Deus seja louvado pela existência desse programa que fala a verdade. Muito bem, abraço para você. Valeu, Juraci. Obrigado também, Gleice da Água Boa, aqui em Nova Russas. Forte abraço. Nossa amiga Francisca Cunha, em Varjota. Deus abençoe. Silva Filho, acompanhando a Rádio Seara, em Crateús. Um abraço para você. Muito obrigado, Silva Filho, pela sintonia na nossa Rádio Seara. Boa tarde, aqui é o Raimundo da Silva, o conhecido Dinho, aqui do Sítio Pilões, o Bajara. Estou aqui na sintonia da nova rádio aqui já. Boa tarde, mais uma vez. Aqui é o Nonato está falando, né? E quero dizer para vocês que a irmã Cláudia ligou para mim aqui e fez aí um barulho medonho. Nós corremos para a rádio, foi aquele negócio todinho. E eu consegui, está sintonizado, está chegando aqui com som muito especial. Som limpa, é muito bom. E quero agradecer a irmã Cláudia, agradecer a todos que fazem aí a programação da Rádio Seara. Boa tarde. Muito bem, conosco também a Tatiana Amaral aqui em Nova Russas. Abraço para você, Tatiana, a irmã Fátima, a sua mãe, o Olávio. Deus abençoe. Um abraço aí para toda a família. Muito bem, faltando 4 minutos agora para as 2 horas, vamos às últimas notícias. E ainda tem alguns registros na live do Facebook, após, evidentemente, esses fatos que nós vamos divulgar agora. Flávio. Luiz, trazendo informações, o senador Cid Gomes reafirmou durante o 56º Chitão do Marco que o deputado federal Júnior Mano será o seu candidato ao Senado. Segundo Cid, não há possibilidade de substituição do nome e o Palácio da Abolição já tem conhecimento dessa decisão. O senador destacou ainda que aceitou o acordo para que o governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana indicassem o deputado Moses Rodrigues como o segundo candidato ao Senado, embora essa escolha enfrente resistência, já que a Federação União Progressista não deve se coligar ao PT em nenhum estado do país. Então, Cid Gomes reafirmou apoio a Júnior Mano ao Senado durante o Chitão do Marco. E Luiz, só agradecer aqui, né, a Rádio Seara nesses 21 anos tem diversos parceiros, e agradecer a Panificadora Real, que fica na saída de Nova Russas para Ararendá. E nós agradecemos pelo café da manhã que disponibilizou aqui para a nossa equipe, também para os ouvintes que estiveram aqui no período da manhã, e você também que quiser vir aqui nos conhecer a Rádio Seara no período da tarde, você pode ficar à vontade, que terá um café delicioso para você disponibilizado pela Panificadora Real. Então agradecer a todos que fazem a Panificadora Real. Muito bem, o Exército Brasileiro, através do seu comando, determinou a proibição de qualquer tipo de aglomeração ou manifestação nas proximidades de unidades militares, enquanto o Supremo Tribunal Federal conduz o julgamento do núcleo central da suposta trama golpista, que terá início amanhã. A medida também abrange os atos previstos para o feriado de 7 de setembro, que coincidirá com a análise do processo na primeira turma da corte. De acordo com orientações internas, os comandos de área receberam ordem expressa de aplicar tolerância zero em relação a protestos próximos a instalações militares. A bizarrice busca evitar qualquer associação entre as Forças Armadas e manifestações políticas, especialmente diante da sensibilidade do caso que envolve militares de alta patente. Eu acho que essa preocupação do comando do Exército não deveria existir, tendo em vista que o povo brasileiro já entendeu. Isso ficou muito claro depois daqueles protestos do 8 de janeiro, que as Forças Armadas, em especial o Exército, não estão do seu lado. Eu imagino que o último lugar nesse país em que a população possa vir a buscar apoio para suas demandas seria a frente de quartéis do Exército. As próprias pesquisas de opinião pública que vêm sendo divulgadas mostram isso, né? A queda nos índices de popularidade das Forças Armadas em relação à opinião pública, né? E especialmente o descrédito e o pouco respaldo que essa instituição hoje goza junto à população brasileira. 2 horas pontualmente, 2 em ponto, fazer alguns registros da audiência aqui na live do Facebook. A Francilene Silva, no bairro de São Francisco, está ligada conosco. A Ilma Araújo, o Antônio Moraes, na Lagoa do Peixe, Ararendá. A Irene Souza, a Silvia Araújo diz: boa tarde, amigos da Rádio Ceará. Eu estou acompanhando esse jornal diretamente de Aracatiaçu, distrito de Sobral. A Irene Souza diz que está na escuta, parabeniza a Rádio Ceará, que está fazendo aniversário. Vocês aniversariam, nós ganhamos o presente de ter essa maravilhosa emissora todos os dias em nossas casas. Eleni Alves, boa tarde. Cícero Pereira em Poranga, Iraneide Lima, Fátima Matos, Bárbara Araújo, Estela Ribeiro, quem mais aqui? O Olavo Pinho, boa tarde, meus irmãos, parabéns à Rádio Ceará, 21 anos de muito evangelho pregado, muitas vidas foram alcançadas para a glória de Deus. É aniversário da emissora, mas o presente quem ganha somos nós, é um privilégio. Parabéns a todos que fazem a Rádio Ceará, abraço. Balacó Farias também conosco, no Ipu. Alesiano Camelo parabenizando a Rádio Ceará por abrir mais uma emissora. Simundo Melo, em Tamboril, diz assim: apesar de ser católico, eu sou fã e tenho uma página no Facebook desta emissora. Obrigado, tá, Simundo? A Rádio e pelos 21 anos. Ok, vem aí o Café e Rede, ou maior, depois o Forró do Lima. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos meio-dia com toda a equipe da edição desta terça-feira do Jornal Ceará. A boa notícia do dia. Planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são mais numerosos do que se podem contar. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Você está sintonizado na Rádio Ceará. ZYH 657. FM 102,7 MHz. Rádio Ceará. ZYV 438. FM 104,7 MHz. Rádio Ceará. Uma sintonia de paz. Uma vida a dois. Uma vida a dois. Como posso agradar meu marido? Todos nós precisamos de algumas dicas de vez em quando para nos ajudar em diferentes áreas da vida. Seguem abaixo algumas ideias criativas. Primeira, coloque uma carta de amor em sua pasta de trabalho. Segunda, prepare o seu prato predileto. Terceira dica, prepare uma noite a sós em algum lugar bonito. Quarta, vista o vestido predileto dele, com o seu cabelo arrumado do jeito que ele gosta. Quinto, compre algo pequeno e peculiar para ele, algo simples, mas surpreendente. Sexto, dê a ele um quadro com sua foto, ou uma foto sua e das crianças, para que coloque em seu escritório. Surpreenda-o com uma viagem previamente paga, para fazerem algo que ele goste, tal como pescaria, golfe ou caça. Oitavo, coloque as crianças para dormir mais cedo e prepare um jantar à luz de velas. Nono, faça algo que o deixava feliz quando vocês namoravam. Décimo, leia a Bíblia e ore com ele regularmente. Décima primeira, vista a camisola que ele mais gosta ou compre uma nova para apimentar a relação. Décima segunda, limpe o carro dele. Às vezes, gestos bem pequenos podem fazer uma enorme diferença. Escolha algo que não tenha feito antes. Não permita que a indiferença tome conta de seu casamento. Uma vida a dois. Preparando casais para a vida. Decida amar o seu cônjuge. Amar não é um sentimento, é decisão. Rádio Ceará, uma sintonia de paz. Rádio Ceará. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verduras. Com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. Rua Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro Nova Russas. Telefone 3672-1326. No Martimag é mais barato mesmo. Prepare-se, Cariré! Vem aí, o Dia do Evangélico, na cidade de Cariré. Segunda, 15 de setembro, a partir das 18 horas, em frente à Prefeitura de Cariré. Grande show com o cantor Samuel Mariano e banda. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Participação especial do cantor Elias Fernandes e bandas e levitas locais. Traga sua caravana. Organização ABPAC. Apoio Secretaria de Cultura e Prefeitura Municipal de Cariré. Você é convidado especial para comemorar conosco o Dia do Evangélico na cidade de Cariré. Igreja Cristã Evangélica Monte Horebe, em Ipu. Culto de oração e ensino às quartas-feiras às 19 horas. Culto de louvor e adoração aos sábados às 19 horas. Aos domingos, Escola Bíblica Dominical às 9 horas. E às 19 horas tem culto de louvor e adoração. Avenida Manuel Assis, 1922, Bairro Pereiros, Ipu, Ceará. Igreja Cristã Evangélica Monte Horebe. Você é nosso convidado especial. Máximo de rádio. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Os grandes sucessos, a melhor programação. Meu servo, não tema. Mas pois eu te escolhi. O máximo de música. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. 102,7. És o meu pai, cuida de mim. Sara as feridas que eu trouxe, machucam a alma. Muito mais sucesso a cada minuto. Rádio Ceará. Em casa, no carro, no trabalho, com a família. Rádio Ceará. Prepare sua xícara e continue ligado na Rádio Ceará para uma dose de boa música com o Café e Rede. Café e Rede. Café e Rede. Em sintonia com o seu coração. Duas horas, 8 minutos, 12:08, uma ótima tarde para você que sintoniza aqui na nossa programação, pro pessoal que tá chegando agora na 102,7, Rádio Ceará, uma sintonia de paz. Prazer, muito grande estar com você em mais essa oportunidade. Hoje, segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025, e pro pessoal lá da Serra, que já tava ouvindo, acompanhando a gente na 104.7, vamos junto, né, pessoal? Vamos continuar sintonizado aqui na nossa Rádio Ceará e vamos continuando aqui na nossa programação. Muita música, sua participação aí no nosso WhatsApp, o 3672-1221. Ainda hoje você vai conferir também o Conversando com Luiz Saião, edição dessa semana. Nova semana começando, tem novo tema aí no Conversando com Luiz Saião também para você que sintoniza com a gente. Pois bem, vamos de música agora, 12h09, Nívia Soares, Filho do Deus Vivo. tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de minutos, 12h20. Tem participação em áudio chegando aqui no nosso WhatsApp, o 3672-1221. Boa tarde. Canaba, continuo ligadinha. Acabei de assistir o melhor jornal, né, da Rádio Seara, e agora melhor programação da tarde, 2 horas. E eu continuo ligada nessa programação maravilhosa. E quero parabenizar por essa rádio, 21 anos de existência. Que Deus abençoe cada um da equipe, cada ouvinte. que cada ouvinte continue ligadinho para dar mais ainda sintonia, compartilhar as bênçãos que vocês têm sido usados por Deus para nossas vidas, no nosso lar. E eu quero pedir a próxima música para oferecer para os meus pais, Josival, Maria Helena, e para todos que estão em sintonia. Um abraço! Valeu, minha querida. Abraço pra você também, pra toda a família. Agradeço demais a sintonia aqui na nossa programação. Tem mais participação chegando aqui. Ana Paula, lá de São José dos Martins. Ipu, boa tarde. Boa tarde, Nath José. Aqui é Ana Paula do São José dos Martins. Ipu, passando aqui para deixar os meus parabéns a toda a família Seara e dizer que essa rádio é massa. Ela é uma bênção em nossas vidas. Deus abençoe grandiosamente a todos. Tenha uma ótima tarde. Obrigado, minha querida. Obrigado aí pela sua sintonia de sempre, a participação também no nosso WhatsApp. Tem mais participação em áudio chegando. Minha mãezinha, Nenê Amaral, está aqui participando com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Inácio José. Meus parabéns de hoje para a Rádio Seara. É uma bênção de Deus nas nossas vidas. Fico muito feliz por essa nova emissora que está no ar hoje. É mais uma bênção para todos eles lá na Serra. Que Deus abençoe e abençoe todos os funcionários e todos os ouvintes. Que Deus tome de conta deste programa lindo e maravilhoso. Amém, minha querida. Obrigado, mãe, pela participação aqui com a gente. Que Deus abençoe a senhora. E a todo o pessoal aí também no bairro Pantanal, a tia Terezinha, um abraço para a Tia Graça também. E para a Madre Antônia também, que está por aí, né? Deixa aqui eu mandar um abraço para Francisca Cunha, lá de Varjota. Obrigado, minha querida, pela sua participação. Um abraço aí para todo o pessoal de Varjota, para você que sintoniza com a gente aí através da 104,7 de Ibiapina, para toda essa região, na Serra da Ibiapaba, também ali na região do Pé da Serra, Mocambo, Pacujá, Graça. Prazer muito grande estar com vocês. Vamos juntos aí até as 3 da tarde, com muita música, sua audiência e sua participação no nosso WhatsApp, o 3672-1221. E daqui a pouquinho tem mais uma edição, né? A primeira dessa semana, na verdade, do Conversando com Luiz Saião. Novo tema, a gente vai saber juntos logo mais qual será o tema dessa semana. Moacir, lá de Alcântaras. Boa tarde. Tá aí, ó, registrou um áudio. Gravou um áudio registrando a audiência, mostrando aí que tá sintonizado com a gente. Obrigado, meu querido. Deus abençoe, tá? Tá aí o som da 104. Olha aqui. Aí, rapaz. Lá em Alcântara. Ah, depois de Sobral. Olha aí, que bênção. Ó, o som da 104 chegando lá em Alcântara. Viu? Pois é, graças a Deus. Obrigado, irmão Assis, aí por ter testado aí a abrangência aí da nossa rádio, né? Nesse primeiro momento, a gente vai chegar ali por alguns lugares nessa região, né? Graças a Deus. É só perguntar se é o mesmo telefone. Mesmo telefone, irmão Assis. Se é o mesmo zap. Mesmo WhatsApp, então 3672-1221, para as duas, tá? Pessoal que tá na 104,7 participa também pelo 3672-1221, assim como o pessoal que tá pela 102,7, ou o pessoal do aplicativo, ou do Radiosnet, enfim. Se quiser participar aí no nosso WhatsApp, tá no ponto, tá? Só mandar um áudiozinho, ou mensagem de texto, manda uma boa tarde aí pra gente saber que você tá sintonizado com a gente. Fala assim, ó, sou... Por exemplo, eu sou o Inácio, aqui de Nova Russas. Você pode dizer aí que você tá aí de Ibiapina, ou de Ubajara, ou de Alcântaras, como no Assis, ou de Mucambo, Graça, enfim. Participe com a gente, tá? Tem mais participação em áudio chegando aqui no nosso WhatsApp, 3672-1221. Deixa eu ver quem tá com a gente. Boa tarde. Boa tarde, João Lucas, equipe. Pastor Medeiros, da Vila França, Nova Rússia. Estou ligando para parabenizar a Rádio Seara, que está aniversariando hoje, dia 1º de setembro. Deus abençoe o trabalho de vocês, é muito bom, muito edificante, informativo, edificante para nossas vidas. Né? E também para parabenizar a minha filha Débora, que aniversaria no mesmo dia da Rádio Seara. Deus abençoe a rádio e a minha filha Débora. Deus abençoe a todos nós. Olha aí, que bênção. Feliz aniversário para Débora, então, que está fazendo mais um ano de vida hoje. Deus abençoe a você e toda a família. Obrigado aí, Pastor Medeiros, também com a gente. Agradeço demais a sua participação, tá? Sim, se entregou. Mais áudio chegando aqui no nosso WhatsApp, boa tarde. Bom dia, Inácio José. Aqui é o Elias de Varjota. Estamos aqui ligadinho nessa rádio abençoada. Tá eu, o Chaguinha, o Zequinha aqui, estamos numa obra aqui. Para onde a gente vai trabalhar, a gente leva o radinho para escutar essa rádio. Eu quero pedir o próximo louvor do roteiro aí para nós que estamos aqui na escuta, viu? E para todos os que estiverem ligados nessa rádio abençoada. Valeu, meu querido. Obrigado aí pela sua participação em sintonia com a gente. Deus abençoe. Agradeço demais a cada um que tá ligadinho aqui na nossa programação. Deixa que eu mandar um abraço também para Francisca Cunha Varjota, o pessoal na residência, um abraço para Antônia, Denilson, Heleno, para Francisca, Andréia e Silvana. Obrigado pela sintonia aqui na nossa Rádio Seara. Um abraço para Lucineide, do Tamarindo, a irmã Anitta em Catingueiras, Crateús, Jardel, lá de Tamboril, Moacir, em Alcântaras, tia Terezinha no Pantanal, a Neta, lá de Holanda, e a Michelle, em Santa Quitéria, também está com a gente. Obrigado, minha querida. Deus abençoe a vida de cada um que sintoniza aqui na nossa programação. Um abração para Madalena, Carminha Pedrosa também está com a gente. Muito obrigado, tá? A Camila, esposa do João Lucas Barroso, também tá com a gente, participando aqui. E deixa que eu mando um abraço pra Claudiana Pontes, também esteve aqui com a gente mais cedo e tá participando com a gente também aqui na nossa programação agora via WhatsApp. Maria lá de Cabaceira, Rerio Taba também tá com a gente. A Carminha disse o seguinte: boa tarde, estou maravilhada pelo que Deus está fazendo através da Rádio Seara, muito mais ainda por essa expansão para outras regiões. Que o reino de Deus continue sendo espalhado por meio de vocês de forma abundante. Grande abraço a todos que fazem esse lindo trabalho. Carminha Pedrosa. Obrigado, irmã Carminha. Deus abençoe a você, a irmã Mascleuda, a toda a família, os meninos, né? A irmã Marilene também. Muito obrigado aí pela sintonia. Abraço para cada um que tá aqui com a gente em áudio. Eu faço o quê? Eu dou boa tarde, eu vou pro intervalo. Tá bom, então eu vou pro intervalo. Na volta tem o Vem de 70, tem o João Lucas Barroso. Tem o pessoal que tá por aqui no nosso WhatsApp também, enfim. E daqui a pouquinho eu não sei nem se vou tocar Luiz Saião hoje. Vamos tocar Luiz Saião então. 2h27.